Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvinte do Magicante, está começando o Saudade Quinzenal de Capirotagem. E hoje, somente hoje, nós vamos falar dele. Afinal de contas, votei uma mula e agora ele me manda cagar dia sim, dia não. Olha no que deu, porque hoje a gente vai falar sobre animal no poder. Errou. Errou a preposição. Quase. O quê? Como assim? É animal de poder. Não. Ah, é? Não, você fez a pauta errada. Né? Porra, estudei errado, então. Fudeu. Para me ajudar, temos aqui ele. Chamamos o animal para comentar, Marcos Keller. Depois que mexeram na enguia, só rola ousadia no fundo do mar. Pra entender o animal de poder, ouçam Zé Brito. Fica a dica. Temos aqui ela também, nossa bruxona, Juliana Pozlaco. Oi, gente. E temos ela aqui também, nossa queridíssima manauara, Lívia Andrade. Oi, gente. Meu animal de poder, eu acho que não é vindo da Amazônia. Ele é vindo exclusivamente da minha imaginação. É um unicórnio cor-de-rosa que caga arco-íris. É aquele, do comercial do Scotty Potty. Porra, esse daí. Não, mas é esse daí, ele caga sorvetinho. Delícia. E temos aqui também nosso queridíssimo, nosso Rasputin, da versão bizarra paralela brasileira, Vinícius Ferreira. Achamos o animal de poder. Esse é o seu animal de poder? Só veio o animal de poder dele hoje. Ele não veio. Entendi. A gente tá bem na fazenda, né? Porque meu animal de poder é nesse caminho também. E esses palhaços que estão aqui, eles podem brincar, mas eles falam sério também. E eu vou descobrir se isso é verdade ou não até o final desse podcast. Estamos 2 horas aí de investigação. Que hoje a gente vai falar sobre animais de poder. E vamos continuar sobre esse assunto logo depois dos recadinhos, porque a Penumbra, ela tem um recado para você. Alixe-se. É agora. Chegamos aqui agora na área de regalinhos do Magicando. Lembrando a todos de agradecer a você, nosso queridíssimo ouvinte que tá sempre aqui com a gente. Pra você que nos ouve, pra você que nos apoia e pra você que curte essas loucuras. Esse episódio ficou bem bacana e, como avisado no final do episódio, a gente vai deixar uma meditação guiada também no feed, que deve ir ao ar entre hoje e amanhã, na data de publicação desse podcast, tá bom? Eu decidi separar ela em feed pra vocês conseguirem acessar ela com facilidade em todos os cantos possíveis e disponíveis. Se você simplesmente colocasse ela no final do episódio, poderia gerar o problema de toda hora que você for querer fazer, você vai ter que baixar o mesmo episódio, tentar achar a minutagem certa, tentar acertar no ponteiro ali do relógio, qual onde começa, onde termina. Então eu vou deixar separado no feed para melhor facilidade de vocês, tá bom? E caso você escute pelo site, também vai ter um postzinho para você. E por favor, faça exercício, acho que vocês vão se amarrar. Bem, a Penumbra, ela tem um regalinho muito rapidamente para você. Primeiro que tem muita gente perguntando sobre a Black Friday da Penumbra. Informação de primeira mão para o ouvinte do Magicando. A Black Friday da Penumbra não vai ser Black Friday, vai ser uma Cyber Monday. Começa no sábado, depois da Black Friday, e vai até o final da segunda-feira. Não gaste seu dinheirinho com tudo pela metade do dobro na sexta-feira. Guarde para as promoções penumbrísticas. Não vai ser todo o site, mas as promoções serão de verdade. Aguarde. E para você que não sabe, tá dando mole, o Catarse do Liber ABBA, a maior obra de Aleister Crowley, já está rolando e já passou da meta de 150%. Ou seja, virou pré-venda, meu querido. Com 10 dias a gente tem... Cara, que bacana. 150% da meta batida. É certeza que o projeto vai acontecer. E você pode aproveitar com condições especiais as recompensas exclusivas só durante a campanha. Depois não tem choro nem vela. Ah, Andrei, eu queria a moeda dos 40 servidores. Ah, Vinícius, eu queria... Galera, se perdeu, bicho. Vai lá, catarse.me/ Liberaba, que parece muito Liberraba, então você pode também colocar que dá certo. Lá tem um videozinho explicando tudo sobre o projeto, o livro, as recompensas e tudo mais, então você vai lá e descobre. Depois da campanha, não adianta chorar, os itens exclusivos são exclusivos de verdade verdadeira, meus senhores. Então aproveite, em breve vamos ter um episódio especial que eu não vou falar sobre, mas acho que vocês vão gostar bastante. E sem mais delongas, para você que curte nosso trabalho e quer nos apoiar, você pode ir lá no apoia.se/confidencial, no qual você apoia tanto o Mundo Freak quanto o Magicando, esses projetos irmãos que estão aqui. Com o mínimo de R$5, você já começa a apoiar os dois projetos e eles já começam a ser bem financiados, assim. Lembrando a todos que você vai ganhar acesso a grupo secreto, a maioria das gravações que acontecem ao vivo, não todas, bem lembrar, mas no final de contas o que conta é que você vai estar ajudando um projeto independente que precisa da sua ajuda. Então, bora lá falar sobre os animais, porque aqui a gente aprende a você conversar com os animais sem ser um animal. Então, bora lá! E chegamos aqui agora para mais um episódio. Animais de poder. Cara, de todos os assuntos do Magicando que eu não entendo nada, esse eu acho que eu entendo menos. Toda então, semana, maravilhoso. Sério? Mas esse daí é o que todo mundo acha que entende? Ah, é? Não, mas é que eu sou otimista quanto a minha ignorância. Eu já tô acostumado. Ela sempre surpreende, né? Sempre surpreende. É, gente, assim, vamos lá. Animal de poder, me vem algumas coisas na cabeça. O primeiro delas é... Galhadas. Não. Mas é tipo assim, ah, eu tenho um animal. Qual é o seu animal? Até Orkut. Como descobrir o seu animal de poder? Eu posso dar um exemplo, um testemunho, rapidinho? Que quando eu fui lá na tribo do Cachorro Louco, tinha vários dos nomes deles são nome do animal de poder. Uhum. Tipo Cachorro Louco. Tipo Cachorro Louco, que não era o Cachorro Louco, era a versão do... E era muito mais, né? Mas aqui eu piorei. Mas o nome original dele é muito mais valoroso. Eu acho que tá bem mais próximo à realidade aí, o Cachorro Louco. Então, é porque eu vi o animal verdadeiro de poder, né? Mas era muito louco, porque tinha uma galera com os animais de poder. E era só, tipo, o lobo ancestral, coiote da montanha. Tu não tem nem coiote no Brasil. O leão vermelho. Nunca vi um coiote. Então, aí o mais absurdo foi quando eu vi o filho do Cachorro Louco, que era o Fênix Verde. Aí eu falei, caralho, mano, que muito doido. Então, tá aí. Esse era o animal de poder deles, né? Eles tinham um nome baseado no animal do poder. O animal de poder nem precisa existir de verdade. Então, o meu animal de poder que eu disse que é unicórnio. Arco-íris? É. Total. Não pode ser. Inclusive, acredito que seja mesmo. É, não, eu não sinto nenhuma ligação com unicórnios. Não, mas não precisa sentir. Eles sentem com você. É, aí é uma outra pergunta que eu coloquei até na pauta, tipo, quem escolhe o animal de poder? Você escolhe o seu animal de poder? O animal de poder escolhe você? Eu não sei, mas eu acho que tem que ter uma certa maturidade. Pra se vir uma ratazana da Tasmânia, você tem que admitir e adotar o animal de poder. Sim. Porque assim, tem gente que, por exemplo, faz aquele testezinho lá do Pottermore, aí vem uma codorna e dá F5 pra não ser a codorna. É. É, é isso mesmo. Você que fez patrono. Isso, você sabe que é com você. Patrono é um animal de poder? O patrono no Harry Potter, eu acho que é. Eu acho que é um animal de não, poder. Não, depende, porque em dado momento, um dos personagens, o patrono dele muda. Mas pode mudar. Não, mas pode mudar o animal de poder. Pode mudar também. Pra quem não sabe, nunca assistiu Harry Potter, primeiro, você tá certo. É uma bosta, a gente escutou no episódio do Livros da Magia. Não, mas sério, patrono seria uma espécie de um feitiço de banimento, né? Que as suas versões mais aprimoradas e surge um animal de poder que pra cada pessoa é único, né? Tem uma ligação sentimental, algo inconsciente, alguma coisa assim, né? Que surge no momento do banimento, é como se fosse um animal protetor da pessoa. E ele, né, fica razoavelmente dependente do mago pra fazer o que precisa ser feito, né? E o que, que é um animal de poder? Boa pergunta. Responda, Vinícius. Eu vou responder, então, com base no Mircea Eliade. Não com base é? Na internet. Vamos lá. Boa. Esse livro é foda. O pessoal pergunta que livro nós recomendamos, que livro nós usamos. Recomende o livro aí. Mircea Eliade. Não sei falar o nome dele porque ele é romeno. Apesar do nome ser... Mircea é um homem. Não sei se ele vive ou se ele tinha um coroa, enfim. Em nossos corações. Ele vive em nossos corações. É um cara antropólogo, variosólogo aí. E ele tem um livro foda chamado O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase, que tá por uma fortuna no estante virtual, então quem tem, tem, quem não tem, não tem. Porém... Acho que o texto em francês você encontra na internet e joga no Google Translator. Se você sabe francês, essa é a sua chance de brilhar. Esse livro é do caralho mesmo. E esse cara faz uma investigação de várias práticas xamânicas ao redor do mundo. O cara vai da Sibéria à América do Sul, passando pela Oceania, assim, é bem completo. E ele encontra semelhanças, né? É, ele encontra algumas coisas muito parecidas entre todos eles e, de acordo com esse camarada aí, eu tenho uma edição antiga, não anotei qual é. Mas quem tiver o livro pode olhar em entre a página 107 e a 119, as partes relevantes em relação a isso. Ele diz que os xamãs, de forma ampla, é óbvio que existem diferenças e tal, mas isso aqui é uma coisa geral. Xamãs normalmente trabalham com três categorias de espírito. Uma pode ser classificado, não com essas palavras, mas como deuses, que são criaturas mais elevadas. Tem espíritos familiares, que são espíritos que tomam conta da correria aí do dia a dia. E tem espíritos guardiões. Nunca sei. O livro escreve guardiões, mas é guardiões da galáxia, então não sei qual plural certo. E esses sim são mais individuais e mais poderosos. Na nomenclatura etnológica que se usa, a forma correta de falar isso, sem ofender ninguém, é chamar de espíritos familiares, auxiliares e guardiões. São esses três nomes que normalmente se usa. O xamã normalmente trabalha com esses espíritos guardiões, como se fossem seus animais de poder. Embora o nome animais de poder tenha mais a ver com as práticas dos povos nativos norte-americanos. Norte-americanos mesmo. Não é só americano. México gostoso. Quinta série. Tem. Espero que eu tenha respondido o que são animais de poder. Não. Tá bom. Então são esses espíritos que são como guardiães do xamã e que atuam de forma mais individual pra fazer as paradas pra ele, mas não as paradas do dia a dia. Tipo, é uma coisa de proteção mesmo. E esses espíritos muitas vezes refletem aspectos da natureza que não necessariamente são em forma animal. Algumas vertentes dizem que o xamã trabalha com um espírito mineral, um vegetal e um animal. É. Isso que não... Que brincadeira. Vegetal, animal, merenda. Não, isso não é 100%... E aquela velha história, né? O xamã. Porra, vai se fuder, né, cara? Não existe o xamã. Não existe, o diretório dos xamãs, é. Né? É que nem o patolino, né? O mago. É, não tem como. Então, tipo assim, você vai ter agrupamentos xamânicos em determinado lugar que vai trabalhar com essas três categorias. E vai ter xamã em outro lugar. E quando a gente fala xamã, não é só o cara lá da Sibéria, né? E também não é, o pessoal pensa logo em indígenas norte-americanos. Não é só isso. Não. Tem isso vai até as práticas dos indígenas brasileiros. Isso tem no mundo inteiro. A gente falou um pouco sobre o que era o xamanismo quando a gente falou do mágica visual. Isso. A gente deve fazer um outro programa em algum momento, atribuindo outras paradas. Mas cabe lembrar que o trabalho do xamã é ser um intermediário entre o mundo dos espíritos e o mundo dos homens. É isso. Então, teoricamente, sei lá. Motoboy do astral? Motoboy do astral. É o cara que consegue transitar pelos três mundos. Ele é a ponte. Se você viaja pra mundos mentais, espirituais, seja lá como você considera essa categoria, você tem um quê xamânico. Se você é um sacerdote de alguma religião, tem um quê xamânico. Você não é um xamã, você não pratica o xamanismo, mas é uma forma aproximada. Porque aí o xamã precisa de uma outra coisa, que é servir a comunidade. Isso, tem, aí tem essas características. Outras coisas que dá um episódio toda parte. A gente discutiu um pouquinho a mágica visual, que é o servir a comunidade, tem uma questão de agrupamento, experimentação própria, tem um risco em ser xamã, tem umas coisas assim. Então, a gente tá falando de animais de poder, mas o espírito guardião do xamã não necessariamente é um animal. Ele pode ter, por exemplo, o espírito da... Espírito da folha. O espírito do carvalho que protege ele, sacou? Não precisa ser um animal. Faz sentido que seja um animal por causa da questão da mobilidade. Uma das principais funções de guardião desse espírito é proteger o xamã nos rolês astrais que ele faz. E 90% do trabalho do xamã é de jornadas, né? Ele sair do lugar onde ele tá e ir pra outro local. E nessas caminhadas, normalmente o animal segue ele, mas não necessariamente é um animal. A gente fez um... A gente não, né? Eu não estava presente por motivos de... Acho que foi meu computador ou a gravação que tava rolando. Que a gente foi gravado no Mundo Freak, a gente falou sobre animais espirituais, né? Uso sobrenaturais dos animais e tal. Acho que o Buquemi tava nele. Sim. Né? É. O Rodney Buquemi, abraço Rodney, que deve estar nesse momento desenhando. Ele tava presente e o Andrei mandou mensagem pra mim e falou: cara, quer falar alguma coisinha sobre animal de poder, animal xamânico e tal? E eu fiz um áudio rapidinho, acho que deu uns 3 minutos e foi acrescentado no programa. E nesse áudio eu falei que parte da perspectiva é que, pensa assim, você não tinha escolas institucionalizadas, você não tinha coisas. Aonde eu tirava o aprendizado? Dos animais. Então, muita coisa que eram meus professores eram os animais que estavam em volta. E isso me servia de referência, era a referência de mundo que eu tinha. Às vezes, as tribos, esses agrupamentos, não tinham, por exemplo, sei lá, um herói mítico como Superman pra mim me inspirar. Então, eles sempre precisavam de coragem. Qual que é um animal corajoso? E é por isso que as fábulas mais antigas, né, os registros de fábulas mais antigas são todas com animais. Você ainda nem tem humano. É, isso inclusive faz parte da definição de fábula. Exato. Um animal. Se vocês quiserem, pesquisem. Se tiver bicho falando, é fábula. Pode ser fábula. O La Fontaine é um cara que você vai encontrar de graça e muita coisa sobre ele. E nesse processo, a gente também falou que como muda de local pra local. Por exemplo, eu preciso da coragem. Então, em tribos subsaarianas, coragem do leão. Leão é um bicho corajoso. Na América do Norte, você tem a águia é corajosa. Japão, você tem a carpa. Carpa é corajosa. Sul-americano, você tem o jaguar, né? A onça. Que é o bichão, né? O jaguar é o bichão da América do Sul. Tem um bicho que eu sou cagado, é a onça. Cara, a onça é foda. Eu te levei pra ver as onças no zoológico. Você tem um bicho que eu não quero jamais encontrar na natureza, no seu habitat natural, é uma onça, um tigre, algum felino de grande porte. Que puta e é assustador, pariu. Agora eu vou falar um caos, tipo, você tá no meio da floresta, nem precisa estar muito dentro da floresta, só um pouco mais distante, tipo, fazenda. Sim. E tal, você ouve a onça, grito. Não é grito, é pessoal de roncar. É roncar, ela faz um barulho que é um roncado e tu pensa assim, caralho, eu tô de cara com isso, não parece gato. Se vocês querem uma boa explicação, procura aí o, como que é o, não sei que lá, berranteiro, como é que é o nome? É, pelo berro do motor. Tem um meme, caralho, não sei quem é berranteiro, procura aí. É, ele tem um cara imita, ele fala assim, aqui tem coragem pra matar onça. Tem pra conhecer mesmo, sim. Que ele imita a onça. É um... Mas deixa eu contar uma história de onça rapidinho. Conte. Suzano tem onça. Tem onça? Tem onça. Há um tempo atrás vazou um vídeo assim e tal, as autoridades a falaram, porque tem um vídeo de uma onça numa chácara, entrando pra matar um cachorro e levando o cachorro pra comer do lado de fora. E é muito louco que você vê a tranquilidade da onça matando o cachorro, tá ligado? Eu vou no supermercado, vou comprar 3 pacotes de goiabinha. O cachorro desesperado, a onça olha pra ele, dá um tapa na cara dele, ele já desfaz, ela estoura a corrente do cachorro, pendura fácil. Na boca e tá indo embora, cara, na moral. Onça é um animal bizonho, é o animal mais bizarro que a gente tem na América do Sul. Assim, eu tive um namorado que na casa dele tinha vários animais. Qual o tipo de pessoa que a Lívia se relacionava? Então... Havia um trabalho... Não, vivos. Eita! Era tipo uma casa de passagem para animais que foram apreendidos, reabilitação e tal. E assim, eram mais bem tratados do que em muitos zoológicos. Com certeza. E tinha umas onças lá. Chegou um momento que tinha 2 leões. Um avestruz, 2 antas, varas de aquatiricas, enfim. Tinha coisa pra caralho. Enfim, a onça tinha um lugarzinho dela, um terreno grande, ia pra cima do telhado pra ver a vizinhança. É, tipo, a pedra do rei dela. Tipo, velhinha que fica na janela, olhando a vida passar. E tá tendo uma obra atrás. Os peão da obra entraram em greve. Disseram, eu só ia trabalhar se tirasse a onça de lá, porque você vê aquele animal, aquilo é só músculo. Não, ele é gigante, cara. É muito gigante. E esse namorado dizia que em um determinado momento, ele ia lá brincar com a onça. Com a onça dentro da grade. Parece uma ótima ideia. E ele fora. Ia lá, brincava com a onça, não sei o quê. Aí ele disse, ok, agora eu tenho que ir embora. A onça ia, mordia ele no cangote, coisa que ele não tinha, mas criou por causa da onça, que a onça segura o filhote ali, né? É. E disseram, não vai, fica aqui, vai brincar. Você vai falar não? Vai falar não? Um animal desse? É, só ilustrando, pegava com a boca, tá? Você que tá ouvindo. Você me lembrou de mais uma parada, assim. Uma vez eu fui fazer trilha pra Paranapiacaba, aqui próximo. Não tenho certeza se foi Paranapiacaba, mas eu acho que foi. No meio de mato, assim, eu era bem novo, um brother bombeiro da minha mãe e tal. E teve uma hora, assim, que a gente voltou da trilha, porque ele falou, eu tô vendo rastro de onça aqui. Ele falou assim, então a gente não vai continuar. Aí eu lembro que eu falei assim, pô, não, mas por que que vai embora, tal. Ele olhou pra mim e falou assim, eu não trouxe a minha arma e o filhote do bando é você. Vão embora. É convincente, não é? É muito convincente. Eu você devia ter 14 anos, 13 anos. Você precisa correr mais do que a onça. Você precisa correr mais do que seu amiguinho, só. Mais que o Keller, de 12 anos. Era só isso que você precisava fazer. Então, pra não ter que correr, teve isso. E a onça, ele é o pináculo, assim, da espiritualidade xamânica e o caralho A4 de animal da América do Sul, né? Você vai encontrar em todas as vertentes espirituais daqui. Desde Azteca até Tupi, México ainda fala do jaguar. Tribos mais ao sul também. Sim. Você tem muito isso. E tem essa parada, então, do animal de poder, ele ser um professor, né? E você tem todas aquelas práticas que a gente faz hoje com entidades em geral, na magia do caos, com entidades artificiais, inclusive, como servidores, personagens. Super-homem, Batman, Mulher Maravilha. Você puxa a característica, você também puxava a característica desses determinados animais. E né? No mundo dos animais, essa entidade artificial pode ser uma fênix, um dragão, um basilisco. Sem problema nenhum. Um baseado. Meu animal de Komodo. Meu animal de poder é um dragão fumando baseado. É isso? Você pode inventar esse negócio assim? Imagina que foda, porque ele dá a tragada, já deve queimar. Acabou. Ê, Bilbo, vem aqui. Ai, que fome. Imagina o dragão laricado. Que derrota. Fazendo a dancinha do Snoop Dogg. Com a Gostaria de fazer uma pequena adição, porque o Andrei também é cultura, né? E o que eu queria fazer de adição, na verdade, é uma coisa muito interessante que eu escutei falar, não sei se é verdade. Tem um anime que tem um animal de poder? Você subestima muito meus conhecimentos. Todo mundo sabe que não tem anime com animal de poder. Mentira, deve ter algum. Nem chama aqui. Churá. Enfim, as constelações do Cavaleiro Zodíaco. Não, mas o que eu quero falar é sério, assim. O ser humano, ele tem mais ou menos uns 100 mil anos de existência, né? Homo sapiens. O Homo sapiens sapiens, 10 mil pra cá, né? Que seria o homem moderno, né? O que nós somos hoje. Eu ouvi falar que, antigamente, os nossos antepassados antepassados, eles tinham medo da natureza. Como eles não entendiam a natureza, eles tinham aquela coisa da dominância, da opressão da natureza sobre as pequenas sociedades primitivas que eram baseadas em caça, que se modificava do local. Tanto que eles não ficavam em um lugar só, eles se moviam. Então, se a natureza chegasse o inverno, acabasse um tipo de animal, ou acabasse algum tipo de recurso que eles não tinham, eles se mudavam porque eles não sabiam como lidar com aquilo. É dito que é aí que começa as primeiras religiões primitivas relacionadas aos animais. Que você tinha a imagem do animal como sendo essa coisa espiritual em que a pessoa pensa, beleza, eu preciso desenhar aqui na minha caverna um mamute ou um tigre dente de sabre, porque isso vai garantir pra mim que eu tô orando, na verdade, pro Deus dente de sabre pra que ele consiga dar pra gente. Em dado momento, a gente foi evoluindo e a gente começou a fazer o quê? A gente começou a dominar a natureza. Então a gente começou, graças à tecnologia, né? Então a gente começou a plantar. Isso garantiu que fizéssemos cidades, nos organizássemos como população de maneira mais eficiente. E aí os nossos deuses, eles foram se antropomorfizando. Então eles deixaram de ser animais para serem pessoas, né? No meio desse caminho a gente tem o Egito. Sim, por exemplo. Que tava no meio do caminho. Dá pra ver bem um pouco dessa transição, né? A gente tem muito aquela imagem de metade homem, metade animal, mas isso já era meio do caminho. Antigamente era só animal e em dado momento, para as partes mais recentes do Egito, se tornou a pessoas e tal. Isso demonstra bem a evolução com relação às crenças. Eu tenho duas coisas pra falar. Uma a favor disso, que é aquele desenho de um xamã na caverna de Lyon, em Lyon, na França, que é o clássico, né? O cara tá com perna de cervo, chifre de cervo, cara de gente. Ele tá no meio do caminho mesmo, assim, exato. Misturando as duas características, né? E eu tenho um pouco de receio, eu nem sei se isso é antropológico mesmo, a mim que eu vou falar agora, que eu já vi fala antropológica puxada pro que o Andrei tá falando. Então, o acientífico aqui pode ser eu. Mas eu tenho uma parada de que é muito essa coisa de, ai, não, o ser humano tá evoluindo pro centro e tal, então eu fico meio assim com essa história, saca? Mas eu super entendo, até porque você começa a ter registros escritos do que os humanos fizeram. Então, até antes você não tinha registro escrito. Então, você não tem como saber os grandes feitos de um humano pra você reconhecer, né? Uhum. Então, quando você começa a ter registro escrito, que eu faço, por exemplo, o grande Imhotep, sacerdote, que chega num ponto que ele vira um cara mitológico, né? E a gente só tem registro escrito a partir do momento que a sociedade se estabelece de uma forma que ela não precisa mais ser caçador-coletor. Exato, que é justamente então, o a partir do momento que o ser humano já tá vivendo na grande cidade. Na grande cidade não, mas na cidade, pelo menos. Cara, se você tá vivendo na cidade, o seu contato com a natureza já deu uma baixada. E então, tá vendo não existe pessoas. E não tem como existir no passado remoto registro escrito de uma sociedade que vivia no meio do mato. É uma preocupação com isso de você achar que é linear, tipo uma evolução. Isso não é uma evolução, isso é uma modificação no modo de pensar. É, pra mim é muito mais uma... Eu acho que a religião, ela é um reflexo do que as pessoas passavam, né? Acho que Sim. A Bíblia reflete muito que as pessoas eram um povo do deserto. Você não pode descontextualizar Total. A Bíblia disso. E eu acho que faz muito parte, muito mais disso do que essa coisa de uma evolução, né? Pra mim não, pra mim é... As nossas dificuldades refletem nosso lado espiritual e o contrário também, né? O maior exemplo disso, acho que você puxou a Bíblia, é aquela velha história que de vez em quando eu falo aqui. Ah, a menstruação é suja. A menstruação é suja e tal. Mano, falavam no meio do deserto que a menstruação é suja, que tinha areia em todo lugar. Agora calcula na menstruação, você tá aquele areia colado em tudo quanto é canto. Sem OB. Sem absorvente, sem porra nenhuma, com pouca água pra gastar, banha uma vez por semana. Você tá fudido. Então o que que você fala? Eu não quero transar com areia entrando dentro de mim e me fodendo. Então você fala que não dá pra mulher naquele momento que é sujo. Podia ter escolhido uma melhor palavra? Podia falar que é sagrado e não pode tocar? Podia, mas era uma cidade patriarcal. A mesma coisa pros caras. Os homens tinham um problema porque no meio do deserto o cara não conseguia manter o pinto limpo pra puxar a pelinha e limpar aquela porra direito. Então o que você faz? Arranca essa porra dessa pele fora. Pra facilitar a limpeza, facilitar a higiene. E aí pra ninguém reclamar, não é porque eu tô falando que é melhor. Quem foi e falou que isso? Foi Jeová. Jeová tá preocupado com teu pau e com a tua buceta. Então vai lá, faz essa porra. Aí você te colocava isso. O que é um reflexo cultural. É bizarro o que a gente tá fazendo hoje. Com todo respeito aos judeus aí, a nós. É mesmo que o rito do Mircea Eliade, né? Que eu refaço pra ressignificar, né? É, que hoje tem muito mais a ver com identidade. Exato. Do que, né? Do que a prática Exato. Da parada, né? O Andrei levantou um ponto interessante que é, no passado a gente tinha medo da natureza. O Mircea Eliade coloca isso de uma forma que eu acho curiosa, que assim como nas culturas hebraica, como é? Que fala? Judaico-cristãs, isso. Né? Uhum. Abraâmicas. Abraâmicas, obrigado, Andrei. Existe esse mito da queda, né, de que o ser humano era uma coisa perfeita e um belo dia deixou de ser. Na maioria dos povos indígenas que ele estudou tal, e que praticavam xamanismo, e praticam até hoje, existe uma ideia que havia uma época mítica antes do ser humano ter medo da natureza. Nessa época, o ser humano entendia perfeitamente a natureza e Isso. vivia em perfeita harmonia, mas o ser humano deixou de entender a língua da natureza. Porque ele era um animal, né, nessa época. É, uma parte do contato que o xamã tem com o animal de poder é falar a língua dos animais. É um religare com a natureza. É um religare com a natureza. Então, parte do processo necessário para você ter contato direto com o animal de poder é você aprender a língua do animal. E esse aprendizado especializado. Pode levar meses de você estudando o animal, estudando passivamente, né? De, ó, sei lá, você quer aprender como funciona o mamute peludinho. Você fica lá um tempão olhando o mamute peludinho até você entender tudo que o mamute peludinho faz, como ele se comunica com os outros e tal. Ou você pode ter uma experiência muito traumática, que é você, tipo, tomar uma... Um sarapial do mamute peludinho. Ter seu ombro perfurado pelo marfim lá do mamute peludinho, e você quase morreu, e no seu transe de febre e tal, você aprendeu a língua e você voltou sabendo. E eu vou te falar que vai soar muito louco, eu sempre tento ser pé no chão, né? Vai soar muito louco. Mas vai soar bem louco. Existem formas de transe que você tem certeza que a porra do animal falou. Oxe. A tua língua facilmente, assim, falou diretamente. Talvez seja por isso, já me disseram que é muito comum você ter um animal de poder, o primeiro animal de poder que a pessoa acha, não sei o que, ser um cão. Será porque é um animal mais próximo da gente? Atualmente, na cidade você tem animal. Faz sentido. Cão, gato. O mais próximo de pra gente agora. Próximo de domesticado, agora. Né? Porque, porque se você tem um cachorro, você sabe que você consegue falar com o seu cachorro. Uma boa. Cachorro e cavalo. É dois bichos que você cria um vínculo que é absurdo. Nossa, jockey com o seu cavalo. É tanto que absurdo. É assustador, velho. Como o cara bota a mão no bicho, o bicho já baixa a cabeça, já muda a respiração. É louco. É eu Mas nunca você, entendi. Se você tem um animal de estimação, você sabe que você consegue se comunicar com ele. O Vinícius está aprendendo, ele está melhorando a cada dia que passa. Mas, por exemplo, o chefe secreto, a Amy, ela vira pra mim, eu olho pra ela, ela reclama alguma coisa. Normalmente ela não late, ela só faz um... Aí eu falei assim, cara... Você tá... Lívia já fala, sua bolinha foi parar embaixo do sofá, não é? E eu, tipo, caralho, de onde você tirou isso? Tipo, eu entendi que ela quer alguma coisa, mas a Lívia vai especificamente. Ela sabe o que ela quer, onde tá. Meu pai, minha cachorra, é isso aí mesmo. O cachorro é dele, aliás, não é mais minha, porque eu não moro lá agora. Né? Mas é esse negócio, a cachorra escolheu o teu pai como dono dela. Sim. Dono. Sim, o tutor. O tutor do animal é escolhido pelo animal, não pela... O teu pai não chegou aí e disse, esta é minha cachorra. Não. O animal que foi lá e falou assim, esse é meu humano, eu acho que esse daqui tem mais afinidade. Pense num codinome pra ele. Ele fala que existe como se fosse uma hierarquia de animais de poder. E não é que é uma coisa organizada, estruturada, mas o xamã é visto como mais poderoso ou menos poderoso de acordo com o animal de poder dele. Curiosamente, o cachorro tá lá embaixo e o lobo tá lá em cima. O cachorro e o lobo não é muito diferente. Mas eu entendi. Mas falar a língua do lobo é foda. Era algo que eu tava querendo falar e eu acho que isso é um bom gatilho pra isso. Uhum. Deixa eu ver se vocês conseguem entender meu raciocínio. Se para o mago do século XIX... O ápice é o sagrado anjo guardião. Uma melhor imagem de você mesmo quando você já conseguiu atingir sua verdadeira vontade, etc e tal. Pro paradigma xamânico, o sagrado anjo guardião pode ser considerado o animal de poder, porque você entra em contato com o seu eu mais selvagem e que mais fala com a natureza. Não, acho que é um pouco diferente. É ligeiramente diferente, mas eu entendi o teu raciocínio. A ideia desse xamanismo é você ter mais de um animal de poder, se possível, e aprender o melhor de cada um desses. Quais as melhores você saber também na situação que você está passando, qual é o animal de poder e qual é a característica mais adequada para você invocar e usar a teu favor. Exato. Não adianta você ser leão o tempo todo. Às vezes você tem que ser hiena. Exato. Né? Porém, tudo tem sua utilidade. Não adianta você ser um só. Bem, né? Tem umas coisas assim. Tem uma fome necessária. Mas o raciocínio não tá errado não, André. No sentido de que é o paradigma evolutivo espiritual de desenvolvimento. Evolutivo no sentido de desenvolvimento mesmo. Paradigma de desenvolvimento que o cara tinha naquela hora. De novo, eu não tenho exemplos humanos pra ser o meu melhor. Então, o que eu faço? Eu quero aprender o melhor de cada animal, assim, consequentemente, eu evoluo a mim mesmo. Essas tribos, não sei se tribo é uma palavra certa, mas assim... Agrupamentos. Agrupamentos, eles achavam que animal e ser humano não tem diferença. Não é uma coisa inferior ou outra superior. É só diferente. Mas, inclusive, alguns dos animais mais respeitados como animais de poder são, por exemplo, o veado, porque tem uma ligação com o divino. Uhum. A águia, porque consegue ver tudo. Então, existe sim uma ideia de que é mais evoluído você ter animais que são superiores. Tipo, a águia é vista como superior ao lobo. Primeiro que a gente já falou que seria uma coisa meio arquétipa, né? Tá. Arquetípica. Os animais. Por falta de outros tipos de arquétipos naquela época. Não por falta, mas eram os... Era a referência que tinha. Era a referência que tinha, né? Agora a gente tem outros... É, hoje a gente tá falando do passado, tá? Mas essas práticas são feitas até hoje, sim. For real. Qual é a diferença entre totem, espírito animal e animal de poder? Isso é exclusivo dos primeiros povos? É apropriação cultural? É coisa de branco de dread? Sim e não. Truque pra você não ser o branco de dread da parada. É bem simples. Tente... Não seja branco e não tenha dread. Exato. Não tenha bronca, não tenha dread. Não seja bronca, não tenha dread. Não ser o babaca da parada. Entende que você não pertence àquilo. Aquilo, a cultura daquele povo, você não pertence àquilo. Então pegue o lugar que te cabe, que é fora daquilo. Entende? É legal lembrar essa parada, assim. Só pra começar. Você pode estudar respeitosamente, academicamente, você pode estudar a parada. Você pode até ter alguma vivência, mas você tem que entender que você não é parte daquilo. Só que o Ocidente já fez... Não queira pagar de trusão. É, não queira pagar de trusão. Não queira pagar de trusão, ponto final. Mas tem uma parada que o Ocidente fez com a gente. O Ocidente, ele abriu muito as linhas, as fronteiras do mundo. Pra caralho. Então, assim, a gente é bombardeado de N influências. Não tem problema. Eu tava conversando com uma ouvinte, inclusive, eu acho que o nome dela era Jéssica. Eu posso ter errado o teu nome, Jéssica. Desculpa. É, mas a gente tava conversando sobre a questão japonesa e tal, sobre essas entidades, sobre a cultura japonesa e por aí vai. Não dá pra mim entender como que um japonês vai lidar com uma espiritualidade shintoísta. Só vê anime. Total. Que você vai... É, só isso, né? É, só. Recomendo um pros ouvintes, Boku no Pico. E visita a liberdade, né? Uma vez por semana. A gente não tem como conviver com isso, a não ser que você seja uma imersão e você estude a parada. Tipo, a Fernanda, ela morou no Japão, tá voltando pra lá, a mina mergulha na parada, é a cultura que ela estuda, é a cultura que ela adotou. Aí é outros 500. É a mesma coisa, por exemplo... Mas não é uma coisa de fim de semana. Não é, a mesma coisa do Frisvold. O Frisvold, por exemplo, ele é... O que que ele é? Norueguês. Norueguês. Só que o cara abraçou a cultura da América do Sul de um jeito que o cara mora aqui há quantos anos já? 15, 20 anos que o cara tá aqui. 30 anos que o cara tá aqui. Então ele abraçou a cultura caribenha, a cultura da América do Sul num nível absurdo. Ele adotou essa cultura e ele vive, casou com a galera, mora pra cá. Então é outros 500. Não é você, o cara da vivência do fim de semana. Mas por que que eu tô dizendo isso tudo? Porque mesmo você tendo esses avisos todos, essas noções todas, você ainda tá aberto a essas influências. Não dá pra gente negar que a gente vai sofrer influência de todas essas culturas. Que a gente tem o pé em todas essas culturas. Você não precisa pagar de trusão. Entenda onde é que é seu lugar. Não precisa ficar falando porque eu sou o que faz o mais próximo do que o xamã, não sei o que ela fez. Eu sou o verdadeiro cachorro louco. É, esse cara não. Já chega com esse minha papo pra tribo mim, indígena veio do Egito. Não fique corrigindo a pronúncia do amiguinho. E mais uma parada. Se você tá falando uma questão, por exemplo, a gente fala sobre a questão da cultura afro e coisa e tal. A gente fala. Quando o Grolla tá aqui, falando da religião afro, a gente ouve que o Grolla fala porque o Grolla é adepto da Umbanda. Ele vive essa porra. Ele vive essa porra. Gente. Assim como quando o Grolla tá perto do Elton, o Grolla fica quieto. Porque o Elton, ele vive tanto o candomblé, quando conhece a Umbanda, é preto, vem de caminhos de questões de tradição, mãe, vó, tia, o cara é quatro desde o começo. E ele tá na vivência, ele vive essa porra a um nível que o Grolla não vive. Então você tem que saber que existe uma hierarquia de conhecimento e vivência ali. Pode ser que o Grolla tenha experiências mais profundas em alguns pontos do que a que o Elton tem. Pode ser, pode, porque não tem como você ver isso. Não existe um ranking que você abre o menu e você olha. Só que você tem que ter o respeito nessa questão. Isso é uma questão de bom senso. É importante falar isso por causa do assunto que a gente vai puxar agora. Então, o que que acontece? Não paga de gostoso, não paga de trusão. Você pode ter a tua vivência, não tem problema, você pode pegar isso. Se isso for tua área, estuda, se aprofunda, mas entenda o seu lugar. É importante entender o seu lugar. O xamã sabe o lugar dele. Dito isso, eu acho que a gente resolve a questão do branco de dread, que eu acho que é importante pra caralho. Obrigado. Muito. A outra questão agora, sobre totem. Você tem, então, o espírito animal, que ele é particular do xamã, ou de todo mundo, provavelmente. Todo mundo tem alguma relação com isso. Se você for atrás, você desenvolve. Você tem uma ligação, isso faz, dependendo da linha que você pensa, faz parte do desenvolvimento cerebral seu, inclusive, essa ligação animal. Então você tá lá. Esse, ele é individual. Não necessariamente vai ser o mesmo do outro. Ele tá relacionado às suas necessidades e às suas potencialidades. E ele vai falar muito sobre você. Vê a proximidade. Se você sonha com um animal, se você sente uma proximidade com um animal, tenta entender por quê. Não tá ali à toa. Não é só pra você jogar no jogo do bicho, não. É, não, não. Você entende por quê? O que que você tira? Qual a semelhança que você acha? Que aprendizado que você puxa daquilo, né? Não tá ali à toa. A outra é o que é o spirit animal, né? O espírito animal no sentido não do animal de poder. Eu achei muita coisa falando assim, que o problema da palavra espírito animal é que foi cunhada por brancos, sim, tentando entender comunidades indígenas do mundo inteiro. É meio que depreciativo ou, tipo assim, popularizada demais. Parece coisa de branco falando no Coachella, sabe? Ai, meu espírito animal é Bjork. Burning Man. É, parece essa galera. Então, não só parece como é um pouco. Se você pegar um dos caras que estudaram esse tipo de religião, de magia, você tem um cara chamado Fraser, que era da maçonaria, inclusive da época. Não é o Brandon Fraser, se fosse seria muito melhor. O Fraser, ele vai falar que existe uma gradação de, né, o mais alto é a ciência, e depois você tem a religião ocidental, o monoteísta, o caralho é quatro. Ai, e lá embaixo você tem essas espiritualidades primitivas. Preguiça. Ah, total. Mas você passa por ele, não tem jeito. O que ele vai falar, eu posso estar usando a etimologia errada, eu posso estar usando o espírito animal errado. Mas aí é quase aquela questão da divindade. Por exemplo, o espírito animal tradicional de algumas tribos norte-americanas era a grande búfala, que ela era uma mãe protetora, que cedia o leite, a carne, o caralho a quatro. E ela era a búfala. Uma grande criatura que ela era muito grande pra você invocar individualmente, mas você entendia ela como um princípio universal de natureza. Ela representava a terra. Então é uma divindade. Dá pra gente traduzir assim, como uma divindade. É muito parecido com o que vai ser os arquétipos de mãe terra, os arquétipos da deusa, os arquétipos da provedora, a Amdula. Vai ser muito parecido com essas questões. Não tô dizendo que é a mesma coisa, tô dizendo que é próximo. E o totem já é uma questão de agrupamento. Aquela tribo possui aquele determinado totem. É herdado, passado por gerações. Então, naquelas três categorias que eu falei logo no começo, essa grande búfala, por exemplo, tivesse naquela categoria, entre aspas, das divindades. Exato. O ser superior. Isso. O ser superior, cada um tem seu guardião. E o totem é uma coisa à parte, porque é muito particular desses povos norte-americanos. Exato. E você vai ter alguns locais diferentes que vão ter uma proximidade. Mas os norte-americanos é legal, porque você tem uma coisa assim, aquela tribo é a tribo da águia vermelha. E o totem da tribo é a águia vermelha. A águia vermelha é pra todos. A águia vermelha é o espírito de todos, que representa o espírito da tribo. Enquanto comunidade. Enquanto comunidade. Em algumas linhas de bruxaria, eu, por exemplo, quando tava dentro de Coven, você tinha um espírito animal protetor do Coven. Cada um dentro do lugar tinha o seu próprio, mas existia um que era o protetor daquele grupo todo. Exato. Que era o nosso totem, que seria o relativo ao totem. A gente não chamava assim, mas é a mesma... É uma proximidade. É emprestado, né? Uhum. Isso é emprestado. E olha que legal. No Coven, você trata isso, mas você não chama da mesma forma, você não faz o mesmo rito, você não tenta imitar o rito norte-americano. Que você entendeu o conceito, você acha que o conceito é importante, você adapta ele à sua necessidade sem imitar. O problema é imitar. Uma outra característica importante do totem na questão dos indígenas norte-americanos é que um totem, ele se fortalece consumindo outro totem. É uma coisa canibalizante, né? É. Que tinha muito a ver, eu morei nos Estados Unidos, eles meio que me deram uma pequena aula de como funcionava isso, e eles falaram assim, as tribos não necessariamente brigavam, mas elas se mesclavam e uma assumia o papel outro. E nisso, o totem ia crescendo. O totem enquanto objeto físico. Nossa, pensando no desenho do pica-pau. É aquele mesmo do objeto do pica-pau, que são os animais, um em cima do outro, e nisso ia se formando os totens físicos, da que tribo. Era aquele pilar de animais. Isso é mais pro norte, né? Pro lado quase Canadá. O Canadá tem mais isso. Tinha também pro lado da costa leste ou da costa oeste. Não precisavam ser tão organizados. Essa representação física, ela você vai ter mais próximo do Canadá, costa oeste, como a Lívia tá falando. Mas o conceito, ele permeia outros locais, né? Esse conceito de um animal que representa na África tem, sul-americanos tem. Aí deixa essa dica aqui falando assim, se você está participando de alguma forma de xamanismo, o uso de animal de poder, a expressão animal de poder é mais livre de qualquer tipo de preconceito. Você não tá usando totem, que tem mais a ver com o pessoal indígenas norte-americanos. Você não tá usando espírito animal, que tem mais a ver com o branco de dread participante do Burning Man. E é legal esse meme, porque esse meme justamente fala, quando eu falo assim, Beyoncé é meu spirit animal. Eu tô falando porque ela me representa, ela está me identificando e eu me identifico com pessoas que se identificam com ela nessa situação. Então tá sendo usado da maneira correta pra fazer uma piada, né? Pra fazer uma piada. É, não é espiritualmente utilizado. Que nem aquela história da minha irmã, né? Uhum. Aí lá vai mais um caos. Minha irmã indo tomar ayahuasca, querendo descobrir qual era, não seu animal de poder, mas querendo descobrir a deusa interior dela. E ela tava muito tipo assim, eu não posso zoar, apesar de ela não... É muito cética. Ser bastante cética e não acreditar muito na linha daquele pessoal que tava dando o ayahuasca lá. Ela disse assim, que respeito, eu estou no templo deles, respeito, respeito, tomara que eu não fique louca e zoe o barraco aqui. Então ela tava preocupada com isso, respeito, respeito, respeito. Aí tomou um negocinho lá, disse que não era muito ruim. Aí começou a ver as coisas, ela disse, eu preciso ver minha deusa interior, qual será minha deusa interior, qual será minha deusa interior. Aí ela disse que começou, de repente ela tava no clipe da Bjork e descobriu que a deusa interior dela era Bjork. Eu acho que é uma boa deusa. Olha, se funciona pra ela, você conhecendo minha irmã, você ia dizer assim, ok, faz sentido. Já pensou você chegar lá e é o pinguim do Fight Club? Slime! Então, isso é uma puta cena da pessoa encontrando o seu animal de poder através de meditação e não sendo o que o cara esperava. Exato. Tipo assim, você não tem uma fênix verde. O cara tinha um pinguim. Dica furada. De acordo com a Lívia, furada. Em primeiro lugar, identifique o animal que o guia. Este é, normalmente, coincidente com seu animal preferido. Se não, é capaz de eleger um animal preferido. Responda as seguintes questões. Você costuma sonhar com algum animal? Qual é o animal que mais você simpatiza desde pequeno? Quando era criança, qual era seu boneco preferido? Eu gostava de pôneis coloridos. O que você tá ligado? E é isso, cara. Eu acho bosta, assim. Dica. Eu acho bosta. Eu achei legal, cara. Tem roupa ou caneca de algum animal? Isso é bosta. Qual animal que lhe parece mais bonito? Quais são as características que mais aprecia? Eu acho válido. Não, eu acho que isso é o que leva àquele desejo que fala assim, ai, eu tenho um lobo. Wishful thinking. Não, não. Wishful thinking. Tá, peraí. Que eu tenho um lobo. Tá confundindo. Eu não acho isso importante pra você descobrir o seu animal de poder. Ué? Eu acho que ele é importante pra você sentir uma aproximação com o conceito. Se você fizer a meditação, você vê outra coisa, aí é outros 500. É, não é assim. Você faz o teste do BuzzFeed e fala, é um gato. E normalmente você vai ver o oposto, que é tipo assim, primeiro você vai descobrir um do seu animal de poder, depois você vai perceber na sua vida várias relações com aquela criatura, mas é pós. Não é incomum você falar assim, ah, meu animal de poder é tal. Aí eu paro pro olhar e falo, nossa, realmente, naquela época eu tinha isso. Eu vejo isso passado, um animal que pode ter sido. Porém, Juliana, você falou do Fusion. Que é, assim, fala, amiga. Começar a falar. Eu não sei. Se fosse pra pensar como eles falavam, seria Fulgia, mas... A gente chama o Björn pra falar pra gente. Beijo, como Björn. Björn, seu bonitinho. Björn. Aí. Como é que é o nome dele, André? Björn. Isso, obrigado. Björn. Björn. Muito bem. Então, tem um conceito muito legal, né, lá pros nórdicos, que é da Fylgia, ou da Fylgia, enfim, que é um espírito protetor. Ponto. É o seu guardião, né? E aí, tem gente que vê isso como se fosse um bicho, então um animal. Tem gente que, por exemplo, se eu nasci, eu tenho o corpo e a genitália de uma mulher. Eu vejo um homem. É sempre trocado. É, diz que pode ser visto de três formas. Isso ou esse. Comum ser um animal, uma pessoa do sexo oposto. Isso, ou um ser abstrato. Ou uma coisa abstrata. É tipo blurry, assim, mas é uma coisa que conversa diretamente com você. E eu acho curioso. Aquele jogo Beyond Two Souls. E eu acho curioso que parece algo que vai te complementar de alguma forma. Então, e aí o legal é que esse sistema, essa filha, é muito legal porque o indivíduo tem, então você tem um que é seu. Pronto. Você é nasce com ela e você pode entrar em contato com ela ou não. Exatamente. Você tem, por exemplo, a sua família tem uma dessa. Então aí que você começa a se... É, aí vocês me corrijam se eu estiver errada. Aí você começa a ser uma coisa mais próxima ao totêmico, por exemplo. Porque a família tem um. O agrupamento do canto da Noruega tem um. Então você tem isso no microcosmos e no macrocosmos. É tipo assim. E é essa tradição que diz que o da humanidade seria o cavalo. Exato. Que é o fio já do homem. Do homem. Seria o cavalo. E faz até sentido quando você vai pensar na runa de... Ivas. Tá, é, parece um M. Isso. Então, uma pontinha do M é a cabecinha do cavalo e a outra é a sua, que tá montadinha no cavalo. Então, louco. Como você pode ver, não é coisa só de norte-americanos. Não. Tem mais ao norte, mais ao sul, mais ao leste. Norte-americano é a nomenclatura, né? É. É a nomenclatura. E como, né, todo o rolê nórdico é muito baseado na valorização do antepassado, de aprender o que ser e o que não ser com o antepassado. Então não tem esse negócio de santificação. Ah, morreu, ficou bom. O cara morreu, era bonzinho. Não, nossa, você é um anjo. Com anjo de candura. É muito importante esse lance da Fylgia, porque você consegue ver pelo totem da tua família, você consegue saber as características daquele pequeno grupo e o que, que você quer manter, o que, que você não quer manter, o que, que você quer acessar no seu pessoal. Isso legal, é mais legal. Foi legal você ter falado isso, que outra coisa que o Mircea fala, é que os espíritos animais, animais de poder, enfim, exercem em alguns povos exatamente a mesma função que em outros povos exercem os espíritos dos ancestrais. Uhum. É a mesmíssima coisa. É, tem culto de ancestral, mas tem partes de cultos de ancestrais africanos, né? Se você pegar e entender, pode ser pensado como um totem também. Oh, a gente... Aquele ancestral quase mitológico, não tem ninguém vivo que tenha convivido com essa pessoa, que representa muito claramente um determinado arquétipo. É a mesma coisa. Exato. Animal de poder. E a gente vai ter essa criatura animal pra quando você não tem registro mesmo. Porque você não tem registro. Então você não sabe. Então é exatamente isso que a gente tá falando. O animal acaba ocupando o lugar do antepassado pra tribos que não tem registro. Você tem um culto de ancestral, normalmente você já tem um registro pelo menos oral. Exato. Se você, pelo menos oral. Porque com a gente africana, ele tem registro pra caralho. Isso aqui a gente, o ocidente, imbecil, só ligava pra papel. Né? A gente queria papel. Não, se não tá escrito, não existe história. Né? Tanto é que é a historiografia, que é a escrita da história, né? Você não tem isso. Então não, isso aí é blorota. Se você tem registro, tá valendo. E o registro pode, inclusive, ser oral também, como nós vimos agora. Como descobrir? Muito bem. Seu animal de poder. Aí como vocês descobriram? Levantar. Quem disse que eu descobri? Qual foi a sua experiência com o animal? Olha, vou falar a mais básica aqui, que vocês são tudo patonino. A Lívia, ela é a onironauta, mor. É a que manja das viagens astral. Eu já desisti, astral. De fato. A Lívia é tipo o filho da puta do Castanheda. É. A pessoa foda que fica... Ai, mas eu não sei, eu só estou. E o Dom Juan dando pescotapo, falando... Seu filho da puta, as coisas estão acontecendo com você agora. Você tá aí anotando no seu caderninho. Para de anotar nessa merda. Você precisa achar o Dom Juan em você. Mas eu nem anoto no caderninho. Justamente. Esse é o ponto. Então, qual o Dom Juan, ela vai... Comeu o cu todo mundo. Teve uma época que eu, agora, vendo, olhando pra trás, eu vejo um momento em que eu tinha uma associação muito forte com borboleta. E naquela época que eu tava fazendo aquelas meditações sem saber que eram meditações, que tive um... Fala, Castanha, continua. Um negócio mais pra lá. Eu tive um momento em que eu... Eu não tava sonhando, tá? Eu tava acordada. A visualização de eu passando por um caminho, eu disse assim, ah, eu preciso subir esse caminho. Ai, vai ser árduo. Aí eu subia, mas eu tava achando que tava muito bom. Subi na montanha, assim, tá tudo muito bom, tudo muito fácil, né? Tipo, caminho, coisa aí, ah, beleza, não vai ser tão difícil. Aí eu chegava no topo do lugar e eu olhava que aquilo ali não era nem a décima parte do que eu tinha que subir, que ali ia começar a montanha que eu tinha que subir. É tipo, tem essa cena no Kung Fu Panda. Eu não vi Kung Fu Panda. Eu também não, mas eu vi essa cena. Que são os animais de poder do Kung Fu. Ele sobe um lance de escada fudido e fala, ah, foi difícil, mas eu cheguei. Aí ele olha pra cima e tem, tipo, 20 vezes o que ele e já E não, subiu. É isso, assim, eu estava subindo e estava achando isso tudo muito pavimentado, entendeu? Uhum. Tipo, assim, esse negócio tá muito pavimentado, isso aqui não pode ser isso, tá muito fácil. Tá errado. E quando eu chegava lá em cima, eu me jogava lá de cima. Eu via outra montanha que eu tinha que subir e eu me jogava lá de cima. E nesse momento de eu me jogar lá de cima, surgiam asas em mim e eu tinha uma coisa com borboletas. E foi a única vez de eu tentando desenhar qualquer coisa quase, que a proporção tava certa. Foi o que me assustou. Tipo assim, o que pareceu fora do que eu imaginaria. Era a proporção da asa, que era muito enorme, que eu fui ver e tipo assim, ok, se é uma pessoa é óbvio que ia ser uma asa muito enorme. Não é aquela que você compra 25 de março não, pra não se é. Fantasiar de fadinha. Fadinha sininho. De sininho no carnaval. É. Não, e quando eu tentava sininho desenhar... Sexy. Quando eu tentava desenhar, eu ainda desenhava maior. Mas aquela proporção que eu vi, ela tava correta. E parecia muito desproposital uma asa tão grande. E eu acho que em algum momento eu tive uma ligação com isso. E foi isso que eu penso. Em retrocesso, eu penso assim, ok, eu poderia ter tido uma ligação com esse tipo de animal pessoas, na época. Pessoas da mesa, o que vocês acham? Eu acho que vale. Isso foi numa puta meditação. Eu tava, tipo assim, 3 passos de sair da casinha e dar um rolê no astral, entendeu? Próximo que vai ser? Dona Lívia? Não, Lívia foi. Já Dona foi. Ju? O meu... Ah, desculpa, Ju. Diga. Eu tenho certeza que não é mais esse animal atualmente. Animal de poder, troca. Troca. Na minha humilde opinião, acumula. É, acumula, gosto. O seu Mircea fala que em muitos povos, 7 é um número bom, 15 é do caralho. Não passa disso. Mas quanto mais, melhor, de forma ampla. Legal. Pô, você é de bar, 15? Porra, gato, já tô fudido. Pois é. O João das Batatinhas concorda com isso. Ele fala que depois que você estabelece contato com um animal, poder, pra que parar com ele? Se ele representa um arquétipo de alguma coisa que você pode explorar, entender melhor o lado bom, assumir essas características e tal, por que você tem que se limitar a um? E o que significaria a borboleta? Eu penso logo em transformação, que faz muito sentido da época. Sim, e ela é um bicho que... Tem várias coisas que você pode encontrar. Tipo, a borboleta, ela é um inseto. Inseto normalmente é um bicho bizarro, mas ela é um inseto aceitável. Ela e a Joaninha. São os insetos aceitáveis, os insetos estéticos. Socialmente aceitável. Socialmente aceitável, apesar de pertencer ainda ao mundo dos insetos, que é um mundo completamente alienígena a gente, né? Ela é tanto alienígena quanto bela. Então tem muito ali que dá pra você trabalhar, né? Tanto a transformação, o casulo. Porque ela morre, né? Ela era uma parada que morre e renasce como outra. É uma coisa que eu acho que bate com esse seu relato é que muitas vezes não, né? Na maioria das vezes, quando a pessoa de fato encontra seu animal de poder, não é aquilo que ela esperava. E você não entrou nessa meditação esperando encontrar sua borboleta interior. Não. Eu entrei nessa meditação simplesmente porque era isso ou eu pirava. Não, beleza. O que eu tô querendo dizer é que se você descobre o animal de poder e ele é exatamente o que você esperava, tem 90% de chance de não ser. Por isso que eu acho furada essa dica de qual animal que você mais gosta. Mas teve uma coisa que nesse negócio que a Ju falou pra mim quando foi fazer a experiência dela, de, tipo, de não ser uma coisa necessariamente agradável. E tipo assim, foi tudo... Vocês tinham que ver a cara da Juliana, né? Muito tranquilo. Ju, fala a tua experiência aí. É. Vamos lá. Como é que eu encontrei o meu? Quer dizer, um dos. Porque hoje eu acho que eu tenho dois. Pelo menos dois, assim, tão bem fortes. Foi através de uma meditação também. A gente estava num treinamento... De novo, eu ainda participava de um coven. Nós estávamos num treinamento onde a gente estava sendo... A ginastiquinha mesmo de acessar o seu templo astral. Então, cada um tinha o seu templo astral, enfim. E aí, nessa meditação anterior a essa do Animal de Poder, a gente estava num reconhecimento do redor do templo astral. Então, eu tenho um templo lá, que no meu caso é um casebre. E aí, eu estava dando um rolê por volta do lugar. E é muito doido, porque, né, sente onde tá pisando, sente temperatura, é muito, muito louco. E aí, eu vi ao longe o meu animal de poder. Daí eu falei, nossa, que bonito o bicho, né? Olha lá. É a coruja. O primeiro é uma coruja. Aí eu falei, nossa, que bicho bonito. Olhei, fiquei olhando assim. E é uma coisa linda. E aí, essa filha da putinha deu aquela... Sabe quando o bicho abre asa, assim, pra se arrumar de novo? E aí, era gigantesco a asa. Eu falei, vixi. E aí, essa porra saiu voando na minha direção. E lá vem o bicho. E aí, eu falei... Ó, o bicho vindo. Não, eu só falei, fudeu. Não dá pra eu fugir, porque eu não explorei tudo. Eu não sei o que tem aqui em volta. Eu não vou fugir. E eu fiquei paralisada. E esta porra veio ao meu encontro. E ela entrou no meu peito. Aí, como é que eu vou descrever? Cara, se alguém já viu um pássaro se debatendo, é a coisa mais aflitiva do mundo. Agora, você imagina uma coruja desse tamanho se debatendo. Uns 30 centímetros de altura. Obrigada, amigo. Se debatendo dentro do seu peito. A impressão que dava era que ela queria se arrumar lá dentro ou arrumar um espaço. Ela estava fazendo esse espaço na porrada. E eu estava sentindo tudo. Tinha um bicho aqui e aquele barulho de asa. E eu só... Eu quero que isso acabe logo. Eu não quero mais ficar nisso. Eu quero que essa porra... E aí parou. E aí quando eu olhei pra baixo tinha uma outra cor aqui. Era uma outra coisa. Era uma coisa meio azulada, meio esverdeada. Enfim, eu olhei... Essa bagaça tá dentro de mim. E agora? Como é que sai? Como é que tira? Vou cagar o bicho? Como é que sai? E aí eu voltei. Eu já tenho um histórico de ter muita dificuldade em voltar quando eu tô na meditação. Então, tipo, muitas pessoas que já fizeram meditação guiada comigo, tipo, falam, ah, agora volta todo mundo. Aí todo mundo volta e a Juliana tá lá. E a pessoa tem que vir e... Pô, migs, acabou. Não é pra dormir não, tem, porra. Tem aquele pontinho, né? Não lembro se é no ombro, atrás da orelha, que você aperta e ajuda a voltar. Isso é o golpe vulcano. Não, isso é dedada no cu. É onde que fica? Aqui na nuca, aqui? Eu me lembro que tem um lugarzinho assim que você aperta. E aí eu falei, esse bagulho tá dentro de mim. E agora? E ficou aí, mano. E ficou, e ficou. Ai, filha da puta. E nem aluguel tá pagando. Nem aluguel está pagando. Depois disso, dessa experiência, eu fiquei com uma loucura com... pássaros em geral. Quase 10 tatuagens, 8 são de passarinhos. Variados. Passarinho não é que tu tem uns passarões. É, tem uns passaralhos. E aí é muito doido, porque quando eu faço algum trabalho pra chamar esta coruja, pra ela me ajudar de alguma forma... Ela vem dali. Ela vem de trás, não. Não, é como se ela saísse daqui de mim. Flup! E aí ela para aqui. Que legal! É como aqui se é ela onde? Tivesse Quem entrado... Quem tá ouvindo não tá vendo. No ombro. É como se ela tivesse entrado pelo meu plexo frontal e ela saísse pelo meu plexo dorsal. E aí ela sai, plau, aqui. É entrada e saída. Entrada no ombro. E aí ela, no ombro. E é uma coisa que me machuca toda vez, porque, mano, é uma garra. Então, tipo, não é fofinho o desenho Caverna do Dragão. Eu não tenho uma luva pra segurar a porra do bicho. Então, quando o bicho entra em contato comigo, sempre me machuca. Mas eu sempre interpreto isso como assim, ó, eu existo. É. Eu tô aqui, tipo, não é uma brincadeira. E é sempre meio doloridez, assim, mas é... Ok. E você fez o de atrás do segundo? Não, o segundo ele apareceu. Foi mais de boa pra você? Então. O segundo? É. Porque eu tive experiência mais de boa, assim, também. O segundo, ele fica mais de longe. Uhum. Ele não fica tão perto. Mas é uma coisa... que, por exemplo, eu sou uma pessoa muito aterrada. Eu preciso de uma coisa ar, né? Eu acho que faz sentido ter uma coruja. Sempre pra mim fez muito sentido. Sei. Porque a coruja me ajuda a enxergar as coisas do alto, né? Então, tipo, eu consigo... Eu tô muito... Ai, eu não vou conseguir... E ela tá aqui em cima, tipo, mano, relaxa. É, que olha tô vendo. Aqui em volta. E ela é uma ave de rapina, né? A levitadora. É uma ave de rapina, visão perfeita, sim. Caçadora. Tem uma coisa que eu achei, que eu coloquei na pauta, que eu tenho que falar antes do próximo, que é falar assim... Se você se conectar com a entidade animal enquanto medita ou realiza uma viagem astral, esse pode ser seu animal de poder. Exato. Tipo, que tem animais de poder que são mais tímidos, como você disse, que ficam mais distante e tal, mais de longe e tal. Mas esse animal pode estar apenas curioso do que você tá fazendo. Aí você pensa que seu animal de poder é um pombo, não. Um pombo tá lá só zoando, só olhando. Só esperando alguém passar embaixo pra dar uma cagada. É. Não é? Uma cagada astral. Eu vou dar um exemplo legal, porque tem uma meditação, talvez até faça essa. Você tem que ter mais ou menos um local, você imagina um local, né? O local você vai bolando na tua cabeça e você vê vários animais ali e você tem que ver qual animal que dá atenção pra você, porque tem vários que vão cagar e andar, né? Não, olha assim... Esse arrombado achando que é o patolino. É, quem é esse idiota aí no meio? E eles vão... Patolino pode ser um animal de poder. Então, aí você vai ter que me dar licença, porque um dos meus animais de poder é um pato. Perfeito. Ele é vestidinho de mago? Não, mas ele tem uma cara de filha de uma puta. Ele é amarelinho? Não, ele não é amarelinho. Ele é branquinho. Não é um Psyduck. Não é um Psyduck. Se fosse isso, muito da hora. Ele é um patinho, assim. E ele é filha da puta. Pato é um bichinho filho da puta. Ele mas é o Gesonel, que já dissemos que é o Loki. Olha aí, olha aí. Tudo a ver, né? Tá vendo? É o Gesonel, o mestre dos Um deles eu brinco sempre, porque sempre que eu falo, ninguém leva a sério. Mas um deles é um pato, cara. É um pato. E aí eu acho bacana, porque eu me vejo nisso. Porque ele faz muitas coisas, entende? Sabe? Faz muitas... Pato serve pra tudo e razoavelmente não serve pra nada. E ele é muito legal. Legal, assim, eu acho um bicho bacana. E eu tenho histórias como correndo de gansos também, marrecos, que são patos dinossauros. Algo entre pato e dinossauro, é um ganso. E além desse, eu tive experiência com pássaros também, que eu tenho identificação com três. Um que eu acho que tá mais próximo no dia a dia, que é o pato mesmo. Eu acho que ele é muito próximo no dia a dia. O outro é um curicaca, pássaro bicudo. Ele parece o ibis. Sabe que o ibis é a representação mais terrena da fênix. Olha que legal, cara. Não sabia, não. Muitas vezes... É um animal que você nunca esperou encontrar. É, o pato foi isso mesmo. Se você tiver sorte o suficiente para que isso aconteça, faça uma pesquisa sobre o animal que você conectou e descubra por que essa criatura em particular se ligou a você. Os animais têm um simbolismo diferente em diferentes culturas e sociedades. Ou seja, se você tem mais conexão com uma cultura mais oriental, talvez o pato tenha uma outra significado, né? Do mesmo jeito que a carpa. Carpa pra gente, ok, é um peixe. Pro oriental é um negócio que tem um potencial de virar um dragão. E é um peixe samurai, né? Ele não... Pois é. Então, tem diferente simbolismo em diferentes culturas e sociedades. Aproveite o tempo pra fazer alguma pesquisa e você pode acabar aprendendo algo de novo sobre si mesmo. Então, sim. Eu recomendo que essa pesquisa seja em primeira mão. Pode ser. É, vai se relacionar com o bicho. Vai ler o Wikipedia, não. Mas eu acho que a Wikipedia é a primeira parte, mas não fique só no Wikipedia. Não. Compre um pato. Não, mano. A minha sugestão não é você ir no zoológico ver o pato. É, seja o pato. Mas para isso você tem que ir primeiro no zoológico, tem que ir não sei o quê, e depois de você, seu pato. Não precisa. Se você recebeu esse contato do pato querendo entrar em contato com você, vai lá, seja o pato. Você será o pato. Faz a camiseta. Be the pato. Não chama de espírito animal à toa. Existe uma inteligência aí. Você não precisa de embasamento intelectual e conhecimento estruturado pra isso. Qual era o nome do outro? Carcará, né? Carcará não. Não. Cracatá, cacacá. Não, você falou curirica. Curirica. Curirica. Curirica. Curirica. É outra coisa. É outra coisa. A história do curicaca foi muito louca, porque eu vi ele no templo astral. Tava no templo astral, meu templo astral tem uma árvore gigante, tem uma coisa que tem uma cara meio de templo, sei lá, bizarro, aberto. Tem algo de oriental, mas não é necessariamente oriental. E ele tava, tipo, parado em cima do altarzinho, assim, que tem uma estátua que sempre muda. Tem uma estátua que às vezes é Shiva, às vezes é outra entidade, ela sempre muda a estátua principal nesse templo que tem lá. E ele tava parado do lado da estátua. Não, de pé, assim, olhando e tal. Meio que eu dei uma olhada, ele deu uma olhada também. Aí rolou uma parada e eu acompanhei ele pra um negócio, foi a primeira vez que eu dei um voo no templo astral. E aí com ele eu consegui acessar outras paradas que eu nunca tinha acessado. Então, bem bacana. Curicaca aí. Fora ele, tem o pato, que tá sempre passeando pelo templo astral, muito louco. Você tá no templo astral, você vira pro lado, tem um pato passando. O pato. É, pataqui, patacolá. Tem também um que eu acho que é um felino. Eu não sei dizer direito que felino que é. Às vezes eu brinco que é uma jaguatirica, porque ele é difícil de domar. E é uma coisa que eu não domei ainda, assim. Tipo, Azora. Pode ser. Arde aqui dentro, assim, sabe? Ele arde, eu fico que tá saindo e dá aquela respirada aqui. É pimenta. E você tinha falado do ombro, e sai pelo ombro, assim. Você sente a pata puxada aqui, e aí eu dou uma controlada pra não ficar bravo à toa, porque eu sei que é uma parada que ajuda a explodir. Ele é uma coisa que não controla. Tipo, normalmente situações que eu preciso ser mais firme, se deixar, eu sinto ele botando a cabeça pra fora, assim, e aí eu sei que eu não vou controlar e eu vou... Explodir. É aquela coisa potencial. Quem anda comigo já falou que sente isso às vezes, que eu tô, tipo, normal, aí de repente uma coisa acontece e parece que eu tô potencial a fazer merda, assim, de dar uma explodida. Aí eu dou um... Mas eu dou uma controlada nele. Então, eu já vi esse passo, já vi umas fêmeas dele que são menores. Ele te acorda, esse desgraçado. Ele é conhecido em alguns tipo lugares como despertador. A Ju disse, assim, eu fiz uma meditação... Meditação à moda Bangu, foi o que eu fiz. A Ju fez o um negócio certinho lá com o coven dela, tererel. O que era... Tu falou o que tu fizeste? Não. Meditação. Tu... Mas com essa intenção? Não. Vamos por parte. O pato foi com essa intenção. Por isso que deu no pato. Ele deu no pato. Que é o que eu mais gosto, inclusive, pra falar real. O pato foi com intenção. O Ibis não foi com essa intenção. E o outro, ele vai pra fora em momentos que não deve. Também é bem comum isso. É o Márcio Kleber. É o Márcio Kleber. É o Márcio Kleber. E foi muito bom. Sabe que foi muito bom pra ajudar a controlar mesmo? Assim, tipo, ele é um sinal de uma coisa que eu falo, não, aqui eu vou passar o ponto. Porque a galera não me conhece, a galera fala assim, não, o Marco, o Keller é tudo de boa e tal. Mas, gente... Mas vamos lembrar que o Keller já fez parte de manifestações. Não, esse foi o primo dele. Ah, não, foi o Eu passo do ponto às vezes. Talvez esse felino não seja o teu animal de poder. Seja o animal de poder do Márcio Kleber. Como que eu descobri meu animal? Primeiro que eu tenho dois. Um é mais antigo, o outro é bem recente. É, esse que tu ainda nem contou pra mim. Então, vamos lá. Primeiro, como que eu descobri? Sem querer. O segundo, como que eu descobri? Sem querer também. Mas o primeiro foi o seguinte. Eu posso ou não ter consumido alguma coisa e com algum objetivo. Depois do objetivo realizado... Sobrou aquela onda. Sobrou aquela onda que ia durar mais umas 4 horas. Vou curtir, né? Aproveitei e vou dar um rolê. Aí eu rolei pra um lado, rolei pro outro, tal. Tudo muito legal, tudo muito colorido. Chega um determinado momento que... Plá! Tem alguma coisa errada, tem um bicho esquisito aqui, só tô ouvindo barulho. Do nada, uma dor. Em volta. O bicho em volta. Em volta, espreitando. É, porra, essa merda do felino. Puta que pariu. Não, mas não era felino, não. O meu é essa merda aí. É mais legal ainda. Presta atenção. Quando eu fui ver, eu estava sendo devorado por um urso. Eu era devorado, eu voltava ao normal, eu era devorado de novo e aquilo não acabava. E eu falei, quer saber? Bad vibe, tô fora. Vou virar a página. Flup! Virei a página, fui pra outro lugar, deixei o urso lá na puta que pariu. Esse negócio de você ser devorado pelo animal é muito comum, né? É, coisas comuns. Você se transformar no animal, como foi o caso da Lívia. O animal entrar dentro de você, como foi o caso da Juliana. E o animal engolir você, que foi o meu caso. Então, beleza, descobri esse e fez muito sentido pra mim na ocasião. Então. O pato tentou te comer, Kelly? Claro. Gostaria de vê-lo tentar. Não comer, mas sabe aquela coisa que te irrita? Opa, um pato. Ele tava me irritando, assim, tipo... Tô prestando atenção em você, não tô prestando atenção em você, vou te seguir, não vou te seguir, você não vai conseguir me pegar. Isso é um pato. Se você já conviveu com o pato, isso é pato. Aí, tipo, se eu parava de olhar pra ele, aí ele vinha pro lado, assim. Ele ficava... Não, ele quase não faz barulho, isso que é desgraçado ainda. Aí eu olho pra ele, ele vira... Pato esnoba. Um pato tem um olhar, quando ele olha pra ti, que é que nem de gato. Ele tá te julgando o tempo todo, desgraçado do pato. É o olhar de um dinossauro, cara. Tenho certeza. Ele se lembra... Aves são dinossauros. Então, patos e pombos se lembram de quando os antepassados deles costumavam comer os seus antepassados. E eles não perdoam isso. Tá aí a Irene hoje que não deixa a gente mentir, né? Cagam em você. E o segundo? O segundo? Eu não me sinto confortável pra dizer qual ainda. Que é o seguinte, eu posso ou não ter consumido alguma substância que não foi a mesma que eu posso ou não ter consumido da primeira vez. Mas nesse caso já era legal. Ah, já era diferente? Em todos os casos foi legal. Podia ser curti diferente. Bastante. Todos os casos eram legal. Curti bastante. Pode ser diferente, então. Gente, eu nunca fiz nada ilegal na minha vida. E beleza, também fiz vários rolês e no final sobrou uma nesguinha de onda, né? Vamos lá, vamos curtir também. E eu fui abordado por esse animal. Na verdade, ele não apareceu. Eu comecei a perceber que eu estava me comportando como. E foi um negócio bem interessante. E dessa experiência aí, eu tirei duas chaves para acessar esse animal. Mudra, uma posição de mão. E teve um outro movimento, que é um movimento que eu faço com as pernas. Eu percebi claramente que as pernas são a parte do corpo em que esse animal está ancorado. E é isso. Ainda tenho que explorar, porque isso não tem um mês. Você tem uma ideia de que tipo você acha que é? Não um animal, mas tipo assim, é um felino. Esse Pokémon. Eu tenho, mas eu não quero falar pro público. Tá bom, fala em off. Depois. É a porra de uma rolinha. Pode falar que eu sei. Rola. Rola. É um Diglett. É. Rola. Um Diglett. Que merda. Você um Pikachu. E é isso. Em ambas as ocasiões eu não quis procurar ativamente. Não era o seu objetivo. Não. Você tava lá, não tava passando nenhum jogo. Não tava passando nenhum jogo. Aí você, ok, vamos lá. Uhum. Vamos dar um rolezinho. Você foi dar um rolezinho isso. E deu de cara. Rolezinho astral. Inclusive, é interessante que esse segundo animal me parece uma excelente coisa pra eu trabalhar mais no atual momento de vida. É, não aparece à toa, né? Uhum. Tem algum problema em revelar para outras pessoas o seu animal de poder? Eu acho que não, mas eu não tenho certeza ainda do segundo, então não vou falar. É muito, muito recente, né? Eu acho que você, quando você revela o seu animal de poder para alguém, se é uma pessoa que tem uma capacidade de entender, de compreender e tal, ela vai entender coisas sobre você. Exato. Uhum. É o quanto você quer se expor. Meditação e acaso. Todo mundo meditação. Eu não foi meditação. Você perguntou pra mim qual é o meu animal de poder? Então, só que fala. Você fez o seu testinho do BuzzFeed? Não. Então, você tem um desconfiança? Aproveita e faz aí. Beleza. Certeza que do André vai ser um Digimon. Tu não me ofenda, não, hein? Não me tire de tempo, vice. Vamos todos fazer. Vamos fazer ao vivo, onde gente. Vamos lá. Você se considera uma pessoa confiante? Eu não considero, não, mas não. Não. Você diria que você é capaz de qualquer coisa para ajudar um amigo? Várias vezes. Mais do que eu queria, inclusive. Mas não, depende do amigo e não é qualquer coisa. Tem um depende aqui. Tem um depende. Você é uma pessoa que gosta mais de ficar em casa ou sair de casa? Ficar em casa. Qual a característica que mais combina com você? Preguiça, impaciência, timidez, convencido? Impaciência ou preguiça? Convencido. Acho que preguiça. Nossa, dessas aqui eu não sei, mano. Você é uma pessoa divertida, simpática, leal, forte ou inteligente? Nenhuma das acima. Posso escolher outra coisa? Vou botar inteligente. Eu vou colocar divertido. Fiz o teste QI e deu acima da média. Não sei. Escolha uma cor. Preto, é o que as pessoas falam de mim. Você já passou muita dificuldade na vida? Porra, meu. Sei lá, né? White people problem, mas... É. Ai, cara, eu não aguento mais, velho. Leopardo. Ai, a minha deu pantera. Sou Inês Brasil. Rau. Pantera. Rapaz, nós somos Inês Brasil. Você escolheu outra cor. Você é... Qual que é o teu? Qual é o seu, André? Sou dragão de Komodo. Olha, eu falei do dragão. Gente, o dragão do André deu um dragão de Komodo. Eu sempre gostei de dragão de Komodo na infância. É o bicho mais venenoso. Exatamente, igual eu, venenosa que sou. Eu sempre gostei de dragão de Komodo, mas é porque ele é o bicho mais parecido com o dinossauro que a gente tem. Eu sempre gostei. Ele é o único dragão. E eu nem sou muito fã de Pantera, acho as músicas meio tudo igual, assim. O Vinícius, o Keller e a Ju tiraram Pantera. Aí os discordianos foram o Andrei, que tirou o dragão de Komodo. Melhor animal. Provado. E eu tirei uma onça. O dragão de Komodo, ele é tão filha da puta. Ele não tem veneno. Mas ele mata os outros de veneno. É as desgraças da pele, desgraça, né? Da não, boca, é né, a boca nele. A boca tem ele uma comida de bactéria. Sai de perto. E sai de perto e fica seguindo a vítima de longe, esperando cair. Olha lá, lá, lá, tá morrendo, olha lá, lá, lá. Olha lá, perdeu o braço, olha lá, caiu, caiu. Até porque ele não consegue correr, né? Bem de é boa. Igual a gatichona, né, cara? Tem filme do James Bond contra o dragão de Komodo. Olha lá, procurei lá. Saber. Tá ficando com o dedinho roxo, olha lá, lá. Esse cheiro, ó. Cu podre. Daqui a pouco... Olha só que legal. Necrosou o rabo. Olha, é por isso que esses quizzes não dão certo. Eu vou ler o que tá aqui. Eu vi nisso, você que me conhece mais, você pode rir alto. Leopardo, você é uma pessoa alegre, que gosta muito de se divertir, mas que sabe também a hora de levar as coisas a sério. Você é uma pessoa bastante equilibrada, que sabe que há um momento certo para tudo. Tá tudo certinho aí. Tá certinho. E olha, vem cá, essa pessoa nunca conviveu com uma onça, porque... É exatamente assim que uma onça não se comporta. Como é que eu faço pra achar o meu animal de poder? Escuta a meditação guiada que o Kelly vai fazer. Porra, vai mas aí eu não vou poder fazer hoje. Mas você vai poder fazer até o fim de semana. Mas vamos lá. Pra fazer for real, não é tão molezinho assim. É, se você tiver já feito os trampos do piruleta que a gente tem, você já deve ter começado a construção de templo astral. Acho que essa altura do campeonato, o Grolo já começou. Já comprei o tijolo. Saco roxo, já tá tudo lá em casa. O André já fez até uma conta na Leroy Astral. Pô, tô pagando IPTU já nessa merda já, cara. O governo é foda. Então, a meditação que você tem que fazer, se você já tem domínio de templo astral, ou de viagens astrais e diferentes, você pode também pegar aquele símbolo da... Aivas? É. Da árvore, você acessar a árvore. Aivas. Que você pode utilizar ela também, se você quiser. Você pega lá um olhinho, pastel de cozinha. Se for olhinho de viagem astral, da Ju, de projeção astral, melhor ainda. Testado é pro lado, hein? Mete ele na testinha, dá aquela respirada, banho quente. Bota a runinha na testa se você for familiar com a runa, senão você pega, sei lá, o guardião de portal. Pega alguém que te ajuda a facilitar viagens. Vai lá, fez isso, você fala que você quer ir pro tempo astral, você quer fazer uma explorada. E começa na hora de deitar, respira, vai, conta até 10, vai sentindo o corpo dormente e vai pra lá. Quando você chegar do outro lado, você mentaliza bem que você quer conhecer o seu templo astral. Você quer pôr no seu templo astral elementos diferentes. Explora. Entra no mato, entra nas árvores, vê os lagos, vê os mar, vê as coisas todas e vai explorando. A parada é isso, é explorar. Você você tem que ir pro lado da tua mente que é menos civilizado, que é onde deve estar essa parada, né? Então, quando o mato começar a ficar selvagem, quando a coisa começar a ficar bizarra, você vai explorando. É até legal, porque no templo astral, a gente vai falar disso algum dia, sobre o templo astral. É importante deixar claro, né, que não é pra ter pressa nesse processo. Ah, não. Você não vai achar, às vezes você não vai achar no primeiro dia, inclusive. Uhum. É bem provável. É, chegar lá no lugar assim, né? O guardião! É, que assim que você... Vai aparecer! Onde dentro? Não é assim. Não vai mesmo assim. É por isso que a meditação guiada é legal, porque ela meio que força a aparecer alguma coisa. Ela meio que guia tua mente, obviamente, né, pra você ver alguma coisa. Mas se você tá sozinho, vai te levar mais tempo. E aí, quando você estiver num lugar realmente selvagem da tua mente, explora o máximo de espaço possível. O legal de templo astral é você ter de tudo no teu templo astral mesmo. É legal você ter, sei lá, um tempo pra fazer magia tradicional, um mato, uma roda de pedra. Tem um cemitério no meu. Você tem umas paradas assim pra você fazer coisas distintas nele, e você vê quais são as criaturas que você vê ali. E aí você vai ver com quem que você tem contato e conversa, tenta se aproximar, se conseguir. E aí você vai ver o que que vai, né, fazer algum contato com você. Duas boas dicas aí pra fazer esse processo. Três boas dicas. Que são, esteja cansado. Cara, ajuda. É, esteja ajuda. Com fome e se comporte como um animal, sem medo de pagar mico. Explora. Não adianta você querer fazer às 3 horas da manhã no seu apartamento, do lado do quarto da sua mãe. Em total silêncio. Em total silêncio. Não, não, cara. Dá. Assim, se você for fazer um método meditativo, beleza. Mas se você quiser ir pelo modo de se comportar como um animal, até qual animal você está se comportando, ficar claro, é meio complicado você querer fazer isso de forma limpa e silenciosa. Aí você precisa a trilha, dica é você pegar uma trilha, tal, dar um rolezão, se cansa, se expõe aos elementos, fica esgotado, passa um pouco de fome, porque isso tem a ver com coisas que os animais sentem, e você se sente menos humano por causa disso, menos civilizado, e não tenha medo de pagar mico. É, se você for fazer isso, vai com alguém que tá são, tá? Por favor. Que você pode se fuder. No meu caso, a gente se cansou um montão, todo mundo junto. Então tinha um tamborzão. Aí a galera, tipo, porque a chave era você dançar que nem um maluco até você ficar cansadão. E quem tava cansadão simplesmente deitava. Capota e vai. Outro planeta. Uhum. Então você se cansou bem. Olha. E aí tinha a galera continuou tocando o tambor e a pessoa que tava tocando o tambor não parou. Tipo algum. Exatamente. Bota em. Se você quiser fazer isso em casa, dança bastante, bota uma Lady Gaga, bota um tambor. Mentira, bota um tamborzão que acho que é mais fácil. Tamborzão. Bota um ritmo que seja repetitivo. É. Tenha uma base. Se quiser, bota barulhinho de selva. Ou vários barulhos de ambientes naturais. Isso pode te influenciar negativamente. Por exemplo, vai que seu animal é um leão marinho. Você tá com barulho de selva tropical. Não vai dar. Mas enfim, eu acho que ajuda. Sons diversos em looping. Qual é a vantagem do animal de poder, além de você compreender você mesmo é melhor? Isso. É só isso. E é te proteger nos rolês. Ele te protege porque você vira isso, você amalgama. Porque você se torna menos alvo se você não estiver viajando de forma humana. Então, pra vocês, qual que é a natureza do animal de poder? É uma ideia? Ele é uma coisa que tem existência objetiva? Não objetiva de poder tocar, tal, mas é um espírito mesmo, pensante. O que, que é o animal de poder? O que, que vocês acham? Eu acho que tá uma questão de mescla aí. Tipo, tem o que de ser um arquétipo pra você conseguir colocar em palavras uma parte sua. Tipo, do mesmo jeito em que a gente só consegue... Ser humano, você precisa de colocar em palavras. Materializar as coisas, você precisa dar nome às coisas. Organizar, colocar em gavetas. Então, talvez pra você entender uma parte de você, você usar um arquétipo. E o arquétipo animal é uma facilidade pra você conseguir lidar com uma parte sua. Mas eu também acredito que tem arquétipos, muitos arquétipos, todas as pessoas pensando nisso junto, há uma materialização disso externa. Então, na hora que você está querendo entender uma coisa interna sua, que você tem essa ligação com o arquétipo desse animal, você pode acessar essa coisa que já está externa a lá... Deuses americanos do New Gaiman, entendeu? Existe uma coisa externa simplesmente porque já ficou forte demais em muita gente. Não consigo discordar. Não consigo concordar totalmente também, mas eu não consigo discordar. Então, eu nunca expliquei isso claramente. Talvez preciso pensar um pouco mais nisso pra refinar, explicar. Mas assim, pra mim isso tá bem claro. Só que explicar pra alguém isso já é complicado. Pra mim é um ser, é um espírito, porque a gente conversa. Eu ouço a voz dentro de mim. Pode ser que eu seja esquizofrênica? Pode ser, também. Mas pra mim é um espírito. Que de vez em quando eu chego e às vezes conversa lá, bate uns plá e de vez em quando dá umas broncas também. Essa ideia de ter um negócio externo é eu estando em contato com uma parte interna minha, que é parte também dessa parte externa. Então eu consigo fazer a conexão. É, eu acho que ele é uma forma minha de vestir algo meu, mas que ele tem uma representação maior. Mas ele sou eu. No princípio, ele sou eu. Eu acho que ele é muito mais eu do que qualquer coisa. É, você tá numa base aqui, acho que pra entrar em contato com só com a parte externa é muito abstrato. É, porque, na verdade, toda entidade me parece muito uma interface, né? Ele é tipo uma interface entre você e algo. Algumas divindades seriam interface entre você e algo externo da natureza. Eu acho que o animal de poder, ele é muito mais uma interface comigo mesmo do que qualquer coisa, mas não é uma coisa que eu perca horas, assim. Eu acho que é uma forma quase biológica de você lidar com... Tem um milhão de formas de chamar isso, mas pode ser com atavismos animais. É, atavismo, ninguém sabe o que é um atavismo. É uma força primordial dentro de você que tá aí guardada. Obrigado, mas, obrigado. Tem a ver também com aquela ideia, muito bem explicada pelo Robert Anton Wilson, e não por mim. A evolução do cérebro humano, isso não é só teoria. Quem for das ciências biológicas aí pode falar disso com mais propriedade, mas o cérebro humano não foi sendo desenvolvido ao longo do processo de evolução de forma linear, né? Ele foi construído como partes, uma camada em cima da outra. E assim, uma camada é compartilhada, por exemplo, com os répteis. Que é o cérebro reptiliano. Que é o cérebro reptiliano, e a gente fala disso em vários contextos, não só dentro das magias. É uma coisa conhecida e aceita pela ciência. Que é onde estão os princípios básicos de bater, sim, correr, sim, sobreviver. Sobrevivência e tal. É. Aí tem uma outra camada que é um circuito que é compartilhado com outros mamíferos. Que tem a ver comunidade. Com... Isso, exatamente. Com a convivência em sociedade. Jogar cocô no outro. Jogar cocô no outro. No nível mais elevado, embora eu não ache que seja elevado, mas é o que apareceu depois no processo de evolução, aí entram coisas que só o ser humano tem, e que eu acho que são semi-dispensáveis, que são moralidade, conceito de bem e mal, tal. Isso aí é uma coisa que os animais não... Outros animais não compartilham. Crença em ficção. Crença em ficção. Vai chegando mais pro abstrato. É um capacidade de abstrair mais... também, embora papagaios tenham um pouco disso. É meio complicado, mas as partes do cérebro são mais especializadas. Eu acho que a ideia de você conectar com animais de poder é você sair um pouco desse nível mais avançado, que é o que a gente vive no nosso dia a dia, e conectar com esse cérebro que nós temos e que não é considerado o pináculo da evolução da humanidade. Então, você entrar em contato com um jacaré, isso é você dar vazão pro seu cérebro reptiliano, que você não lida com ele todo dia. Quer dizer, você lida, mas você disfarça isso, botando todo um novo nível de camadas por cima, pra tornar aquilo ali socialmente aceitável. Você só tem vontade de esfregar a cara daquele atendente do banco no chapisco, porque ele está ameaçando a sua vida, tirando o seu dinheiro e outras coisas assim. Porém, outras camadas permitem que você conviva em sociedade. Então, o contato com o animal de poder pode ser uma forma de você acessar níveis outros do cérebro. Essa é a única forma que eu acho que os animais de poder se manifestam? Não. Curiosamente, meus animais de poder são todos no nível mamífero. Eu não tenho nenhum no nível reptiliano barra aviano, que eu acho que tá na mesma categoria. Mas eu acho que é legal isso. É uma outra forma de ver. Assim, eu que não entendo porra nenhuma e não descobri meu Pokémon, mas todos sabem que é Bulbasaur. Eu acho que eu discordo um pouco desse ponto de vista do Vinícius, porque assim, do animal de poder ter relação com isso que você tá falando, tem uma dificuldade com relação a isso. Porque, por exemplo, em algum momento do período de evolução, nós compartilhamos um ancestral em comum que foi um peixinho, um reptilzinho aquático que saiu pra terra, certo, e tal. Eu acho muito pouco provável que a gente tenha uma borboleta como braço evolutivo. Eu também acho. Então, isso pra mim cairia por terra, essa explicação biológica que você tá dando. Então, mas eu não tô dando ela como única explicação. Tô falando que uma das possíveis funções do animal de poder é você entrar em contato com essas partes, tá, mais antigas, mas não é a única. Dentre as outras três explicações que foram dadas na mesa, eu caso mais com a do Keller. Porque, por exemplo, eu acho que, bem ou mal, ainda tem um pouco desse aspecto cultural que a gente tem dos animais. Porque se a gente for parar pra analisar, por exemplo, o pato enche o saco. Pro pato, ele não tá enchendo o saco de nada, tá provavelmente. Tá só sendo um pato. Ele, né, tá só sendo um pato, né? E o contato que o Keller tem com ele é uma imagem que, pra mim, não é arquétipo. Pra mim, é estereótipo do que ele imagina como um aspecto mas cultural pode ser mesmo, de um pato. Pode ser mesmo, Andrei. Pode ser. É bem possível, inclusive. Porque, assim, se você for parar pra pensar, os dois animais de poder com quem eu tenho contato não são coisas que eu tenho contato no dia a dia. Sim, sim, sim. E que eu vi no zoológico, assim. Ah, mas, sei lá, vai que você acredita em reencarnação e você era um indígena que viveu na América do Norte. Pô, mas aí é muita forçação de barra. Porra, aí é forçação de barra, pô, cara. Então, é que aí você já... Eu entendi o que o Vinícius quer falar, porque você já colocou tanta coisa na equação que pode ser, pode não ser, foda-se, né? Mas assim, já. Eu não tô nem querendo dar de céticozão, assim, é que eu acho que se a gente for parar pra analisar desse atavismo, a gente levar em consideração de que se a gente tem uma parte inconsciente nossa, que a gente não entende, inconsciente eu tô falando tudo aquilo que a gente, que não é consciente, né? Aquilo que tá lá dentro. Então, o cérebro reptiliano pra gente é inconsciente. Vem, né? Vem à tona quando a gente quer expressar isso. Só se esse nosso inconsciente tenha contato com outro inconsciente, né? Nem inconsciente coletivo, como se fosse um inconsciente, uma consciência natural. Mas aí entra no lance do arquétipo. Eu acho que não é nem necessário essa parada, porque, tipo assim, o seu inconsciente é um mar gigante, o teu consciente, ele é o farol que tá no meio desse mar, e ele não vai conseguir iluminar o mar inteiro, ele consegue jogar um pouquinho de luz num canto, então, tipo assim, eu tô procurando saber qual que é o meu motivo, vou na terapia. Quando eu vou na terapia, eu liguei o farol e eu tô olhando pro meu inconsciente naquele momento. Então, aonde eu tô batendo a luz, eu tô jogando a luz ali, eu tô vendo aquele ponto. Você tá jogando um spot, né? É, um spot ali. E eu tô vendo o inconsciente. E nada me impede que essa questão do animal de poder, ela seja, por exemplo, uma expressão desse meu id, né? Desse meu impulso, que ele é animalesco. O id, ele tem essa característica de ser violento, animalesco e por aí vai. E que pra mim poder ter uma relação com ele, eu visto nele uma interface estereótipa. Sim. É. E isso, por exemplo, isso não impede que o meu urso não tenha nada a ver com ursos que existem no mundo real. Uhum. É a ideia que eu tenho de um urso. Que faria sentido, por exemplo, o animal não existir de fato, ser um animal mitológico, por exemplo. Sim. Entendi. Porque no fim das contas, não é pelo animal... Leprílope. Então, aí tá na minha... Isso vai bater com a minha visão aqui. Porque no final das contas, como várias coisas na magia, foda-se. Se é real, se não é, foda-se. A questão é resultado. Sim. Você tá se descobrindo? Você tá se entendendo? Você tá direcionando raiva? Você tá despertando em você coisa que você precisa? Você tá conseguindo lidar com a vida prática, que é um inferno? Que a gente se esforça diariamente pra transformar a existência humana num inferno. Você tá conseguindo lidar com essa existência? Então essa que é a prática da parada, entendeu? Uhum. Essa que é a questão, pra mim, assim, no fim das contas. Então, por exemplo, você pode pensar pro Keller, uma lição que o Keller tira do pato. O pato, ele é pato, ele tá de boa. Então tá caindo o mundo em volta e ele tá suavão. E ele se adapta. Ai, caiu a casa, vai pra água. Ai, a água tá desgraçada, vai pra terra. Ai, eu vou precisar voar. Opa, tenho asas. Precisa correr. Não consigo, mas dá pra andar um pouco. Então, tipo, você pode virar essas questões. Eu entendi nesse aspecto que ele tá falando. Ele é o canivete suíço da parada. É, se vira nos 30, o pato. Então você entendeu? É isso também, de novo. É a minha visão da figura do pato. E eu acho que na prática isso não tem diferença nenhuma da visão que a Juliana apresentou. Nenhuma. Na prática, muda nada. É zero. Qual é a verdadeira natureza? É um espírito desencarnado e que existe especificamente no astral e pode ser acessado por outras pessoas, não faz diferença nenhuma. É uma forma de pensamento. Criada por quem? Não importa. Aquela coisa que o Grolo de vez em quando brinca, né? Ele fala que no fim das contas tudo é egrégora, né? No fim das contas, você desmonta o suficiente que tudo, a partícula fundamental da parada é o meme, né? É a egrégora, é a partícula do pensamento. E por que eu ou qualquer outra pessoa prefere se alinhar com uma determinada visão? Porque isso possibilita que você, trabalhando dentro desse paradigma, você consiga deixar mais tranquilo o Galvão Bueno. É, facilidade cultural. Pra quem é ouvinte do Galvão Bueno, é aquele cara que fica narrando dentro da sua cabeça os seus fracassos. Errou! Tá lá, ali, tentando entrar em contato com a borboleta. Não vai conseguir, porque a borboleta sim, é um espírito. Hoje sim, não. E a Lívia não acredita em espírito. Olha aí, não vai dar certo. Menino Neymar! Então você se alinha com aquilo que você acredita pra facilitar o contato. E é isso aí. E no fim das contas, é você botando ordem numa energia primeva tua. Acabou. E aí, André, então, você acha que bateu os teus anseios? Não. O André tem que fazer a meditação guiada. Vai fazer. E você contar vai colocar e contar. E ele vai ter um resultado daqueles muito louco que o André fala que não manja as paradas? Não deu nada. Eu só montei nas costas de um dragão e saí tacando fogo da cidade. Mas acho que não foi nada. É, acho que isso daí foi coisa que eu imaginei. Não deixa de ser. É verdade, não deixa de ser. Eu tô esperando a nova leva de pomada da Ju pra fazer. O que eu estava querendo falar, se não seria alguma coisa tipo inconsciente coletivo do Jung. Não. Não. Tem uma ponte do que eu imagino com uma coisa maior. Acho que não. Tá mais próximo de mundo das ideias do Platão. Esse inconsciente coletivo tem muito mais a ver com o que o Vinícius quis dizer do que a Lívia. Porque é isso que me incomoda de ideal espiritual do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo psicológico do Jung não tem nada a ver com esse inconsciente coletivo que o nego fala por aí. Porque esse inconsciente coletivo dá a entender, quando o cara é espiritual, ele fala, não, porque você tá acessando inconsciente coletivo. É como se existisse um bolsão mágico no qual eu consigo acessar partes inconscientes limite da Lívia agora. Isso aí é o... Isso é loucura. Registra cacho, gente. É coletivo. Isso aí não existe. Isso aí é sexto circuito. Beleza. Existe de outra forma. O inconsciente coletivo é que, tipo assim, eu e a Lívia, a gente compartilha um padrão simbólico inconsciente. Então, por exemplo, às vezes a gente pode ter uma mesma ideia perante o mesmo problema. Por exemplo, tribos diferentes que nunca tiveram contato têm uma ideia próxima então, de um deus, de um tipo de deus, por exemplo. Aí é próximo do que eu tava querendo imaginar, assim. É tipo, o fato de muita gente ter esses conceitos juntos, eu acho que esse conceito pode calcificar e criar a vida como uma coisa meio deuses americanos. Um exemplo prático disso é, povos do mundo inteiro consideram mais sagrados animais com chifres. Inclusive povos que não têm animais com chifres. Eles criam animais mitológicos com chifres, mesmo nunca tendo, sei lá, na ilha da Polinésia nenhum animal com chifre. Eles criam o conceito de chifre só pra considerar aquele animal que não existe sagrado. Isso é um inconsciente coletivo pra caralho. Sim. Isso seria o mais próximo disso. É que eu não sei se deus americanos entraria nisso, porque... Eu tô dizendo que o que eu tava querendo falar, somando, tem isso, que você tá falando de coletivo, e explicando. Eu acho que isso somado com uma ideia de forma pensamento... É a ideia de egrégora, né? E explicando a forma pensamento como deus americanos. É o inconsciente cultural. Eu estou misturando esses dois. É na fase natural, porque é o inconsciente que a gente aprende. Então, é aquilo. Tipo assim, um jaguar, pra um norte-americano, não significa porra nenhuma, né? Pro indígena significa porque ele aprende que aquela porra vai te matar. E se você aprende, é o inconsciente cultural. Muita gente morreu, né? Pra ter aprendido isso. Exatamente. Já não é inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo seria transformar o jaguar em deus. Se o sag tem relação com o animal de poder. Pode ter, mas não. É que talvez se a pessoa escutou aquele nosso episódio sobre magia... Cultura diferente. Magia clifote, a gente fala sobre aquilo, tipo assim, a pessoa se ilumina pelas trevas e ela se torna um animal. É. Pode estar se confundindo aí essa sobre isso. Questão. Uma é, assumir a forma do animal de poder é considerada a forma mais segura de você viajar pelas clifotes, pelos túneis de sete. Sim. Por quê? Porque você, se mistura, não sendo é você. Obviamente um humano andando no lugar das feras, bestas e etc., você se torna um alvo menos óbvio. E segundo, Assunção forma deus conforme praticado pela Golden Dawn. Primeiro, que eles usavam divindades egípcias, que são o quê? Animais antropomorfizados. Então, nada mais é do que uma forma light, ocidental, poltroninha, gostosinha, tranquilinha, de você entrar em contato com um animal de poder. Então, o cara que fazia o rolê Golden Dawn e queria visão além do alcance, na época não tinha olho de Tandera. O que, que ele fazia? Ele invocava Horus. Por quê? Porque Horus é o falcão, gavião, nunca sei qual é. É. É, foi mesmo. É isso aí. Eita, que vai vir hatmail aí. Manda pra mim. Foi. É basicamente isso. Quando a gente fala da iluminação, de chegar em Tagirion, né? Até teve um comentário meu com o Vinícius. É, você vai encontrar ali um Daimon, né? Ele chama de Daimon porque você... Pra utilizar um nome. Não quer dizer que é o Daimon, né? Daimon no sentido... De ter um espírito, uma entidade espírito consciente. É platônico? É grego maluco. Mas né? É uma entidade consciente que vai te inspirar a coisas. Esse Daimon, normalmente, ele tem uma forma de besta e ele vai se relacionar com você ali. Vocês vão se fundir, ele vai te destruir, vocês vão conversar, vão tirar o cu um do outro igual o cachorro faz. Foda-se. Alguma coisa vai acontecer ali. Olhar pra sua cara e rir. É, assim como alguma coisa acontece quando você encontra o Sag. Se for macaco, o homem macaco, ele pode jogar cocô na tua cara. Na sua cara. O homem macaco. Você tava perguntando se um macaco pode ser um animal de poder. Total. Eu acho que ele é bem possível, cara. Acho que é o animal de poder do Frater MG. É homem macaco. É homem macaco. É Son Goku. É, então é isso, gente. Gostaria de agradecer muitíssimo a você que está acompanhando esse episódio ao vivo e a você que está escutando o podcast. E lembrando a todos que você está escutando ao vivo, senão o podcast porque não tem feed, é só o programa sendo gravado, tá bom? Só pra deixar bem claro. E agora, se eu não esquecer, e o Kelly também não esquecer, vai ter a meditação guiada e aquilo, praise the sun pra você e Oscula no bode, ao contrário também. O meu patrono, segundo Pottermore, era um beagle. Aí eu falei, pô, como é que vai ser banimento? Vai sair o beagle? O cara vai falar, que bonitinho, só pra desconcentrar, né? Essa semana eu vi um cachorrinho rebaixado, tipo um beagle, dando um pega no maluco aleatório que tava subindo a ladeira. O cara não virou pra trás, ele só ouviu o latido do cachorro. O cara tava com duas sacolinhas de compra, saiu correndo ladeira acima, como se a vida dele dependesse disso. Se ele virasse, e eu vendo aquela cena, tipo, cara, o cara tá fugindo do Beagle. Então, como que o Beagle pode me ajudar? Tá aí a resposta, é só ninguém ver. É só ouvir o latido.